bicharia é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico gato é tudo. Revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatata, e o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar, Estádio 97, oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Grupo Ester, um nome construído com história. Também BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3.003 7888, 3.003 7888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Tá no ar mais um Estádio 97, sejam bem-vindos. Boa tarde! Opa! É, tamo aqui, e né? Aí, fazer o quê? Boa tarde! Pelo amor de Deus! Tá no ar mais um Estádio 97. E aí, seu Bento? Opa! Boa tarde, seu Bento! Boa tarde aí, tudo certo, Sombra? Tudo bem, e você? Tranquilão também. É, hoje... eu, mais ou menos. Ah, mas... mais ou menos. Tô... de novo? Toda vez, mais ou menos. Ih, amiga! De novo? Mas boa tarde. Eu já nem zoo mais, velho. Mas o... só quero já reclamar, meu, que fosse no campo, viu? Sombra. Já reclamar que vai no campo. O senhor aguarda aí, fica na sua que... Sombra. O seu tá guardado. Ô, eu tô doente, tô no hospital, tá chateado, não, meu. Tá chateado, mas hoje o convidado vai te lembrar uma época boa. É, pelo assim, menos sempre isso. Que lembra épocas boas, pelo menos, né? Pra mim, eu também... quer dizer... pelo menos que diga isso. É. Né? Eu que digo o quê? O convidado, esse convidado de hoje. Joga pra cacete. Não é só, tá louco. Não Ave é só Maria, o Sombra que vai matar sua vida. Não, Sombra. Não, nossa, muita tá gente. Tá louco. Jogou muito no Verdão. O único, São Paulo problema, também. Dele, o único problema dele, ele jogou muita bola. É. Ele é mal-humorado, ah? É chato. Ele não é isso, não. É, azedo. Pô, se colocar a camisa, ele joga ainda hoje. Ora, se joga. Eu só quero dizer boa noite pra ele vocês. Ele faz dois cruzamentos, pronto. Deixa eu falar boa noite pra todos. Ah, tudo professor, bem? Esse, cara, esse cara tá aqui, ele foi quase um lateral esquerdo melhor do que eu fui. Quase? Muito melhor que você. Eu fui um jogador. Eu fui justiçado porque tinha o Júlio. Muito melhor que você. O Júlio Capacete tocava pagode. É. Juro que tanto que ele cantou que voa, canarinho voa. Ah, até um canto melhor que eu. Sim, mas eu nos coletivos, você pergunta pro convidado aqui, como eu não tinha qualidade de bater a bola, puxar a bola. Grande treinador, mas, professor. O melhor pouco, treinador que ele teve, ele vai falar quem foi. Daqui a pouco vamos apresentar o nosso convidado. Grande daqui convidado. A pouquinho, daqui a pouco o nosso ajudou convidado muito, será apresentado aqui no Estádio 97. Beleza, começando com as manchetes do Estádio 97 pro jogo de sábado, não é, seu Bento? Vambora. Ah, fala de nós aí, seu Bento. Fala de nós aí. Vamos falar de vocês, né? Nós aqui, vocês, o convidado também é. O convidado também é. Mas, ó, Domênico, primeiro... Seu Bento, depois eu queria falar uma parada séria aqui, ó. Tô até com a minha voz hoje. Ah, não, pode falar. Eu percebi. Queria falar, mas vai, vai na manchete aí. Deu, vai na manchete. A manchete que o destaque do jogo foi a estreia do Gabriel Jesus, né? Finalmente, né, senhor Oswaldo? Finalmente fez a estreia. Porra, meteu o moleque pra jogar. Vamos, não vou relacionar no próximo jogo. Porra, entendo essa situação. Mostrou. Ah, Jesus Cristo, olha, ele anda igual jogador que faz gol, viu? É. O andar dele parece... O menino é diferenciado. O menino é diferenciado. É, olha, pelos 15 minutos que ele jogou lá... é melhor do que todos que estão lá de atacante. É, eu sempre não disse isso aqui. Não tô falando mentira. Eu sempre disse isso aqui. E, ó, e a gente falava isso, Portuga, aí não precisamos ver mais jogo. Não. É só olhar. O meu medo era aquele negócio da estreia dele com a camisa do Verdão, porque ele é muito palmeirense, o moleque vem da base, já, né? Domênico Gato, garoto, ele tava todo emocionado lá. E ele falou que a camisa ele ia guardar, aquela coisa toda. Então, assim, é um menino da base, palmeirense, de moleque, gosta do clube. Assim, tem tudo pra crescer e nós temos tudo, tudo. Para termos um atacante, um centroavante, que há muito tempo não tinha, centroavante da base, formado das categorias, no mínimo 3, 4 anos aí ele vai jogar, porque depois ele vai pra fora. Não tenha dúvida do que eu tô falando. Isso, hein, Dodô? Não tenha dúvida do que eu tô falando. O Mourinho já falou dele, né, vovó? Não sei. Já. O Mourinho já falou dele. A multa dele é um pouco alta, mas é. Tá como é que é o futebol, né? Então era o time reserva. Mas não vale a pena, né, dar um voto de confiança pro técnico? Porque o cara que vive o dia a dia, ele sabe qual é o melhor momento pra colocar o moleque. Principalmente por ser um cara promissor. Sim. Se você colocar o moleque aí na fogueira, no calor da emoção, tá certo? No pedido da torcida, numa dessas você joga o moleque em campo, o moleque joga mal e se queima. Aí todo mundo começa a falar. Não, mas é que tá, Domênico. O cara sente o momento ideal pra colocar o cara. O cara que vive o dia a dia do moleque, que tá colocando o moleque ali nos treinamentos, é o Oswaldo. Aí todo mundo, ah, mas o Oswaldo demora. Numa dessa, Domênico, ele queima a largada, põe o moleque aí numa partida que não deveria colocar, aí a torcida cria uma expectativa e fala, aí, mano, colocamos uma expectativa nesse moleque, esse moleque nem é tudo isso. Mas ele sabe o time do bagulho, né, mano? Nesse jogo, aconteceu isso. Esse era o jogo ideal, né? Ele não colocou o menino pra jogar logo no início. Então ele deixou o moleque no banco. A torcida começou a gritar o nome dele pra cacete, aí ele chamou o moleque. Foi isso igual que você falou. Você não tem, viu? Tinha tudo pra dar. Vai acontecer mais vezes. Aí aconteceu, o moleque entrou, mano, aí o moleque entrou, sei lá, 20, 30 minutos do segundo tempo. 30 minutos. E o moleque botou uma fumaceira desgraçada. Tanto que quem tava comentando o jogo era o Noriega. O Noriega, na minha opinião, é um dos grandes comentaristas que tem aí, né? Muito bom. O Noriega falou, ele deu um passe pro cara. Três dedos, né? Infelizmente era o zagueiro que tava, não sei o que ele tava fazendo. Jogou bem também. O Vitor Ramos. Vitor Ramos. Porque nós temos o Vitor Hugo e o Vitor Ramos. Vitor Ramos recebeu uma bola de três dedos na cara do goleiro. E ele meteu um balaço pra fora. Foi de zagueiro. Meteu uma bica. E aí o Noriega, acabado esse lance, falou, ó, o moleque é diferente. Fazia tempo que eu não vi um cara dar um passe de três dedos e meter o cara. Mas, por exemplo, se fosse um jogo contra o Corinthians e o Palmeiras estivesse perdendo, você acha que o Oswaldo colocaria? Eu acho que não. Ele não estaria nem no banco. Acho que ele não põe nem no banco, mas contra o Santos ele não vai pôr nem no banco. O Crisaldo tá ali. Mas tá certo, eu acho que o Oswaldo tá certo. Não acho que tá certo, não. Mano, quantas vezes? Acho que se você tem um moleque de... Que nem, ó, o Santos, RG, me ajuda aí, vai. Me ajuda aí. É, vou falar que nem o da Atena aqui. Me ajuda, se eu tô errado. O Neymar, quando surgiu, já colocaram o moleque e começou a pôr, não foi? Foi pondo. Não foi. Lógico, calma, gente. Lógico. O Neymar, gente, ele era notícia no Santos desde os 13 anos, quando ele recebia um salário de 50 mil por mês. Mas quando ele estreou... E não começaram a colocar o moleque com 14, com 15, gente. Era o Luxemburgo. Tá? É. Não era o Hot? Não foi quando começaram a falar dele, não, Domenico. E o Luxemburgo... Não, mano, eu não lembro. Eu tô tentando... Não, seguraram um tempo. E da borboleta. Depois que ele estreou no Santos como titular, ele já entrou, ficou... Ele começou a ser falado no Santos quando chegou com 9 anos. Sim. Isso não importa. Tá o que importa é quando ele estreou. Quando ele foi, isso. Subiu. Quando ele subiu, ele foi pro time, cara. E acabou. Foi jogando ou não, RG? Eu acho que foi jogando. Então pronto. Acabou. Subiu, vai pro time, filho. Que eu saiba, não era assim, não foi assim, não. Eu também não lembro disso. Subiu na época do Luxemburgo. E o Luxemburgo tinha várias restrições a lançar o garoto. Mas foi pro jogo. Foi pro jogo. O Mano tem razão. Você vê, por exemplo, o Breno foi embora muito cedo e se queimou. É, literalmente, né? Queimou ele a casa. Deixa eu só falar uma coisa aqui, é o seguinte. Você está louco, mano. Acontece. É verdade. O Domênico não foi. Não, eu vou falar assim. É louco, velho. Que é verdade, Sombra. A gente vai no jogo, os caras, pô, o cara do estádio, não sei o que, fala isso. Olha que legal, eu vou falar, né, mano? Não, não. É verdade, pode falar. É impressionante. Pode falar. Você tira muita foto. Hã? Você dá muito autógrafo. Graças a Deus, sim. Graças à fama que o estádio me deu. Agora, o seguinte. Tem a arena tem 500 mil entradas. Tem o portão A com 500 mil entradas. É. Eu não sei por que, os caras fecharam todas, sobrou uma. Tinha menos entrada do que na época do Parque Antártico. Então fez uma fila, irmão, uma hora antes do jogo. E até a Turiaçu, ela batia da Turiaçu até a Pompeia. Batia e voltava até o estádio. Não corre o risco de vocês terem contratado alguém lá do São Paulo, não? Pra então, aí, não, mas essa atitude aí, Rudy, foi uma determinação da polícia militar. Então, aí que eu queria chegar. É uma vergonha. Uma vergonha. Tava com a minha namorada, porra, uma hora na fila, tomando chuva, cara. É um desrespeito. Eu fui falar com o cara da polícia, eu quase apunhei. Ah, mas óbvio. O cara falou, anda e cala a boca. Eu falei, tá bom. E olha que você é um menino que não tem cara de mal educado. Não tem antecedente. Não foi mal educado. Não tem cara de bandidão. Porque, mas quando eu falo aqui que o torcedor é desrespeitado pela polícia militar, tá aí, ó. Ela ganhou uma rosa branca, da do Palmeiras. Só não, pensei que foi do policial, aí ela tá dando ideia na tua mulher, mano. E você que chorou que você queria uma também. Não, eu também queria, eu peguei uma. Aí, eu falei assim, que adianta dar uma rosa branca? Ó a menina como é que tá, o policial falou, cala a boca e anda. Tá bom. Cala a boca e anda. Andei. Muito bem. Seu Bento, cala a boca e anda. Cala a boca e fala. Usa o Santos, é que não dá pra eu calar a boca. Com relação a isso, seu Bento, só uma, com relação a isso, o Brasil é muito engraçado, cara. O Pacaembu é criticado. Engraçado o Neguinho, você. Né? O Pacaembu é criticado. Imagina. O Neguinho diz que tem que derrubar, porque as saídas já não dão mais vazão. Aí faz uma arena com opção de 500 mil saídas. E os caras fecham essa, tudo e deixam o bobagem. Mas, Jorge, achei só no Brasil. Sem Portugal vira manchete. Só no Brasil. Sem Portugal, deixa aí. Ô, RG, você vai ter o prazer nos próximos dias de ver um jogo. Não, pode isso, Benjamin. Não, então, pô, fizeram uma arena com 15. Eu vou te falar, mas o problema, né? Não é, a culpa não é da arena. Mas você vai ter o prazer daqui a alguns dias de assistir um jogo lá fora, principalmente um Barcelona e Real Madrid, que vão ter pelo menos 90 mil pessoas. Eu já tive o prazer de ver alguns jogos lá fora. Você vai ficar impressionado, porque você fala, vou chegar no estádio com 90 mil pessoas e você não tem fila para entrar e você não tem fila para sair. Mas aqui é uma coisa absurda. Você vai entrar no jogo com uma certa antecedência e você vai ver que meia hora antes, mais da metade do estádio tá vazia. De repente vai encher sem tumulto. Parece aquele videoclipe. Pessoal tomando uma, de leve, comendo. Lembra aqueles videoclipes que aceleravam? É assim. Você vai ver. Mas isso chama-se educação também, Sombra. Também. Porque quando você está num local que tem uma aglomeração de pessoas, o que você tem que fazer? Respeitar o espaço alheio. Claro. Ou seja, se você começa a empurrar, se você começa a tumultuar, a tendência é piorar a situação. É verdade. Dificilmente num estádio desse, e não é questão de falar, mas você está sendo babaca porque você está falando mal do povo brasileiro. Infelizmente, essa é a verdade. Basta ver 7 horas da manhã como é que está o metrô. Se todo mundo tivesse, talvez, uma condição de educação legal, ninguém, talvez, sairia machucado, ninguém chegaria machucado no trabalho, porque o cara te empurrou e você bateu a cabeça no pé. Mas sabe o que acontece, mano? Quero dar o jeitinho brasileiro, a lei do Gerson. Mas sabe o que acontece? Eu vou também defender um pouco. O cara empurra, porque o cara tá lá, ele é tratado como um gado, ele fica 2 horas numa fila. Você chega pra assistir um Real Madrid-Barcelona, meu, eu fui assistir Barcelona e Manchester, a final da Champions em Wembley, com 94 mil pessoas. O cara vai te revistar, ele pede, por favor, o senhor pode abrir a mochila, papapá, papapá. E as filas? Aqui, e não muita educação, né? E não, mas não se criam filas quilométricas. É óbvio que então, não. Então, por isso que não tem empurro, porque não tem fila. Agora aqui, você chega 2 horas antes e vai entrar no estádio, é a fila, não anda. Mas aqui, Benja, muitas vezes o pessoal coloca a culpa nas entradas do estádio. E, por exemplo, o Sombra foi assistir um jogo no San Siro. O San Siro deve ser tão precário, tá certo, quanto o Pacaembu. Não, mas não tô falando com relação, às entradas. São entradas estreitas, não, mas eu não tô falando disso. Não, não, não. Assim, assim, você tem as bocas pequenas dentro do estádio, mas fora... Tem vazão. Nossa, é gigantesco. Mas, por exemplo, muitas vezes o torcedor aqui, ele acaba falando, mas o estádio não comporta, porque a entrada é pequena, isso e aquilo. A Polícia Militar usa esse discurso também. Mas a partir do momento que existe uma fila e as pessoas respeitam essa fila, por mais que a Polícia Militar também coloque uma série de empecilhos aí que, na minha opinião, são totalmente descartáveis, que nem esse negócio do Palmeiras aí. Desculpa, é um estádio novo, reformado, tem amplas entradas para que o torcedor possa sair e amplas saídas só também. Só se não tinha efetivo suficiente para várias entradas. Mas Sombra, desculpa, não dá. É uma fila quilométrica do lado de fora do estádio, sendo que você poderia fazer talvez 4 filas paralelas para que você pudesse entrar com mais rapidez. Eles querem economizar operacional, não abre os guichês, menos gente trabalhando. É isso, gente. Talvez seja. Economizar operacional, talvez gente. É, mas é pra entrar, não é pra comprar ingresso. Mas aí não. Tem que ter umas pessoas pra fazer ali, mano. Você tem que ter revista, tem que ter operacional. Mas esse é tiro não. Pagar a Polícia Militar. Paga. Então, vamos lá. Vamos lá. Sem o Anderson, o Peixe meteu 3-0. Ricardo Oliveira meteu 2 gols. Né? Tá lá, o Ricardo Oliveira devagarzinho vai se acertando e tá com cara mesmo do Dorival Júnior, né? Segundo ele, o salário não é o problema. É, agradecer aqui o Stan Santista, que lembrou que quem lançou o Neymar foi o Wagner Mancini. Foi o Wagner Mancini. É, e é verdade. E depois, quando o Luxemburgo foi pro Santos, aí o Luxemburgo é que colocou o Neymar no banco. Claro. Quem lançou foi o Wagner Mancini. O Santos fez o que tinha que fazer, foi aquilo que eu comentei sexta-feira, né? Porque depois de tudo aquilo que aconteceu, de técnico ser mandado embora, e iria ser uma situação complicada se não ganhasse o jogo. Não importa que é o Botafogo, tinha que ganhar e tinha que convencer. Parabéns ao Ricardo Oliveira, impressionante o que ele fez no jogo. Ele não ajeita a bola dentro da área, do jeito que vem ele bate, todas as bolas, ele não ajeitou nenhuma. E meteu, de todas que ele chutou, meteu 2 com 2 bonitos gols. Então, tinha que assumir essa responsabilidade, fez isso, o time jogou bem, o Gabigol entrou bem. Quer dizer, agora quem vier, Wagner Mancini, estão cogitando aí do... Professor Dorival, fala a verdade. Dorival Júnior. Vai ser... Cogitando não, viu, Regina? Oi? Eu acho que vai ser ele. É, né? Ou se for o Dorival ou o Wagner Mancini. Quer dizer, o efeito sem efeito, né? Porque não vai ficar sentado lá e vai ter que fazer... Tocar o barco, né, gente? Jogar com a molecada assim, vai ter que botar essa molecada pra jogar. Quer dizer, vai ser mais, servir mais como um coordenador. Não, não vai ter jeito, né? Então é o coordenador de grupo, é o cara que vai administrar ali, ser a figura representativa. E o time é isso, o conjunto é esse. Quando o grupo quer, a gente está cansado de falar. Né? Quando o grupo quer, quando o grupo compra ideia, não tem jeito. São os caras que vão, se vão ser campeões, não sei. Se vai ganhar título, não sei. Mas são os caras que vão levar esse time e certamente com melhores resultados do que pior. Vem aí um outro jogo teste para o Santos já fez um jogo teste, que foi contra o São Paulo, né, que foi o grande jogo do campeonato. Agora, quarta-feira, vem um outro, eu acredito que será um outro jogaço, pelo momento do Palmeiras, pela invencibilidade do Santos. Agora, aliás, só Santos e Palmeiras estão invictos aí no Paulista, se eu não me engano. Corinthians. E o Corinthians também. Não, Palmeiras não, perdeu. Corinthians e não, era, aliás, era Corinthians, Santos e São Paulo. Aí o São Paulo perdeu, porra, mais uma vez. E então ficou só... Deixa adendo o seu aí. Adendo não, atualmente é ardendo. Acho que tem tudo para ser um baita jogaço. Infelizmente era um jogo que o Santos poderia trazer pro Pacaembu, botar às 21 horas, né, fazer um tour legal. Mas aí fica aquela coisa, né, já ganhou grana, já vendeu, então não tem mais jeito, velho. Vai para as 22 horas na Vila Belmiro. Não tem como escapar dessa. Mas será que enche, pelo menos, Regê? Acho que lógico. Mas o encher com 16 mil para 30 ou 40 é uma diferença muito grande. Deixa com o pessoal de São Paulo que não enche. Você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo, com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde difícil de bater, hein? Mas quer saber? Difícil de bater mesmo. É o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Vai por mim, acesse hdi.com.br ou fale com seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI, você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? E tem mais, com a HDI você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bater o carro? É só passar no HDI e bate pronto. Em poucos minutos você sai com a autorização para o conserto. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O placar do Estádio 97 informa. Tudo pronto, né? Dia Internacional da Mulher, jogo no Morumbi, festa bonita. Mas nem essa piada deu vontade de fazer. Perdeu a graça. Aquela do CPF a gente já fez. Maria da Penha também já foi. O time dos meninos contra o time das meninas. Rogério não para, já foi. Não tem mais piada. Eu até pensei aqui lá em 2009, buscar um placar pra dar um enganado em vocês, mas não deu. Corinthians 1. E não foi do Elias, hein? Ah, mas foi do Danilo. São Paulo 0. Próximo jogo, pra dar graça, tem que ser no CT da Barra Funda, com o pai do Ganso apitando. Again. E apita o amigo porque não foi pênalti. Roubaram o Corinthians, que vergonha. Mas, ó... Mas do jogo, você vai comentar, né, Sombra? De novo, perdeu, né? De novo. Primeiro Corinthians. Coringão, Beto, vamos lá, Coringão, mas é tudo nosso, mano. De novo. 8 anos e 13 né? Jogos qual sem é perder quê, no Morumbi, velho. Ah, Danilo é extremamente decisivo, né, velho? E mas só uma novidade aqui, ó. Corinthians contra o São Bernardo não terá concentração. Não, vamos pro jogo na hora da partida. Pra ver se iguala um pouco. E o Tite parece que liberou bebida alcoólica até meia hora do jogo. Pra ver se começa a equiparar o jogo. É verdade, mano. Bebida alcoólica e feijoada. Pode tomar, mano. Lógico, pode tomar à vontade, velho. Até meia hora do jogo. Pra ver se o negócio nivela, velho. Pô, superando aí, não tem jeito, né? Quando eu falo aqui que eu tento ser humilde, mas o Corinthians não deixa, velho. É verdade, velho. Então eu não tô provocando ninguém, não. O negócio é o seguinte, esse time do Corinthians, volto a falar, e agora eu acho que o Sombra vai ficar até constrangido de pôr essa vinheta, o Corinthians é o time a ser batido no Brasil. No Brasil não, na América do Sul, porque quando eu falo que o Corinthians é favorito para a conquista da Libertadores, eu não tô exagerando não. Esse time do Corinthians é um time copeiro, velho. É um time que sabe jogar, cada um ocupa o seu espaço, cobra do outro quando o outro não tá fazendo, e é assim que funciona, velho. O Corinthians ontem, Bento, ele teve um jogador expulso, no caso o Gil ali, que na minha opinião não merecia ter sido expulso. Eu entendo aí o pessoal que diz que achou que foi pênalti, eu particularmente achei que não. Eu achei que não. Porque o Gil, RG, não é que ele faz um movimento ali pra ampliar o espaço do corpo. O movimento dele é natural. Foi de defesa. É um instinto natural você talvez ali tentar se proteger. Ele não fez um movimento pra tentar ampliar o espaço físico do corpo. A mão dele não passa. Lógico, da cabeça. Lógico. Aquela câmera da Globo que mostra de frente o lance, mostra que a bola ia acertar o peito do Gil, sei lá, o rosto do Gil. Ele tá com aquela mão da frente e a outra tá levantada, mas a bola bate no cotovelo dele, naquela mão que tá protegendo o corpo. Eu não daria. Não bate, pega na cara dele, mano. Então, é isso que eu tô falando. Porque uma coisa é você, por exemplo, estender o braço pra tentar impedir que a bola passe. Outra coisa é você se atirar na frente da bola, tá certo? E numa dessa a bola bater no seu braço. Tudo bem, é a minha opinião, hein? Não, também, eu respeito quem discorde. Que é, pra mim também não é. Mas por mais que o árbitro tenha entendido que tenha sido faltoso o lance, aquele lance não era o RG. É intencional. Ele jamais poderia ter dado o segundo amarelo pro Gil. O primeiro amarelo ele já fez uma grande M, tá certo? Que não era pra ter dado também. Ele sabe a potência do chute do menino, né, meu? Do Michel Bastos, né? Tá louco, velho. Mas, ô RG, ó, parabéns. O time do Corinthians tá jogando demais. O Cássio tá numa fase fantástica. Jogando... Não é que o Cássio hoje é o melhor goleiro do Brasil. O Cássio hoje é o melhor goleiro do Cone Sul. É o melhor goleiro do Cone Sul. Do Cone Sul. Hoje não tem goleiro aí que se equipare ao Cássio. Gente, eu tô concordando com o Mano, mas... Não, concordando com... Não, mas é verdade, é verdade. Deixa eu avisar, não é 100%. Não, é por mérito, eu acho que ele merece. Só que não tem que ser convocado, porque o jogador quando vai pra seleção se mascara. Então tem que continuar no Corinthians. Por mérito, ele... Mas é feio pra caramba, mascarado. Então, ó, você tem, ó, na frente da zaga ali, você tem um cara chamado Ralf, velho. O Ralf, dá a impressão que ele fez aí um curso de 30 anos no Mossad. E mais 30 anos aí na Scotland Yard. Mas é verdade. O cara é como se fosse, velho. É verdade. Meu Deus. O cara tá o guardião. Ó, o Ralf, quando morrer, velho, vai ser o guardião do céu, mano. É o guardião do céu. Meu Deus. O Ralf é um monstro, velho. Tava Elias... assim de manhã, Benja? Não, mas é verdade, gente. O Elias é um jogador hoje, tá certo? De extrema e rara habilidade. No futebol brasileiro, eu não vejo um segundo volante com a qualidade do Elias hoje. Hoje. Tá certo? O Elias aí, a coisa de 6, 7 meses aí, antes da chegada do Tite, ele tava cabisbaixo. Até eu critiquei o Elias aqui inúmeras oportunidades, falando que o Elias não lembrava em nada aquele Elias da primeira passagem. Mas hoje, na mão do Tite... E o Ralf também. Então, esse time do Corinthians tá voando, RG. Tá voando. Você vê aí o Corinthians aí com Emerson Sheik e Guerreiro na frente aí. Porra, o passe que o Guerreiro deu pro Danilo, a finalização do Danilo ali com qualidade. Aí o pessoal vai daqui a pouco discutir se o Rogério falhou ou não falhou. Eu achei que pelo nível do Rogério Ceni poderia ter defendido aquela bola, mas a qualidade e a calma com que o Danilo dá o tapa, velho. Ele matou o Rogério. O Corinthians ali com um a menos, o segundo tempo praticamente inteiro, o São Paulo martelando, o Corinthians sabendo se defender, não se precipitando, não rifando a bola, o Corinthians vai lá e toca, sem desespero. Sabe, o time do Corinthians tá maduro. O time do Corinthians tá maduro e tá pronto pra voltar pro Japão no final do ano, bater na cara do Real Madrid. Calma, nós temos convidado. Nós temos convidado no programa. No programa, você tá assustando o convidado. Calma. Eu vou falar um negócio. Eu vou definir o Corinthians. Eu vou ser curto e objetivo. Tite. Sim, lógico, sem dúvida. Tá bom. O Corinthians jogou contra o Palmeiras. 80% dito. Corinthians jogou com o Palmeiras com um a menos e ganhou o jogo. O Corinthians jogou com o São Paulo, um a menos e ganhou o jogo. Você vê o time do Corinthians jogar? Vou dizer um negócio pra vocês. O esquema tático do Corinthians é um esquema europeu, hein, gente? É um time gringo jogando aí. Não tô falando que é o Barcelona, que é o Real Madrid, mas é um time gringo jogando, é um time difícil, hein? E além de ser um time taticamente bem montado, depois nosso convidado vê se é isso ou não. É um time que tá psicologicamente... Bom, um time equilibrado, velho. Você vê? O time não... Como se fala? Não sai da curva. Tá, o grupo comprou a ideia, olha, Benjamin. Tite. O grupo comprou a ideia e tá... Aliás... E só pra terminar, viu, RG, em relação ao pênalti, eu, honestamente, achei que não foi. Acho que o Gil foi se proteger, que achei que a bola ia na cara dele. Mas... Mas todo mundo agora, vamos ficar tirando essa onda aí, do ano que o Tite foi se reciclar, foi fazer curso na Europa, o cacete agora. Eu não acredito em nada disso. Para mim, não vejo esse futebol europeu no Corinthians. Eu vejo o Corinthians um grupo que comprou uma ideia e está jogando muito. E jogam tipo todos por um, por todos, obedecem o que tem que fazer. Pô, todo mundo ataca, todo mundo defende, todo mundo administra. É isso que eu vejo. O Tite que fez esse Corinthians campeão, não tinha ido para a Europa. E nada mudou, cara. Continua exatamente igual. Muito bem, seu Bento. Mas, ó, 8 anos e 13 jogos sem perder no Morumbi. Olá, nossa senhora. Eu acho que essa é a maior freguesia mundial, velho. Não é? É verdade. Não, vocês já ficaram 11 sem ganhar da gente. Não, mas freguesia é assim, quando um fica muito tempo sem ganhar do outro. Vocês já ficaram 14 sem ganhar da gente? 14 jogos. E vocês não chegaram perto. Ah, 14. Não, mas é verdade, Motinha. Se puser o Barcelona pra jogar a camisa do São Paulo, capaz do Corinthians. É verdade que o São Paulo vai comprar um terreno lá perto de casa, porque é na freguesia do não, mas o jogo foi bom, o jogo foi bom. Falaram aqui. Vai construir uma arena moderna na freguesia. Me falaram aí. Agora tá feia a coisa, hein? Olha aí, Sombra, o dia de hoje foi marcado pela declaração da Thaíde Gil Guerreiro, né? Onde falou que nem se os portões estivessem abertos, encheria o Morumbi ontem. Uma cobrança onde a torcida do que ele deu, né? Pra torcida do São Paulo, que não ter acompanhado os jogos do Tricolor, principalmente ontem. Que é isso, Motinha? Eu não sei, é tá engraçado. Se a Thaíde também... Então só tá aí e vai na bilheteria. Então só tá aí e compra ingresso. Pelo relato que eu vejo de torcedor de São Paulo também. Então, precisa ver se estão conseguindo comprar, né? Ah, ó, o Mota vai falar, o Sombra vai falar, mas deixa eu dar um pitaco. É de quem tá de fora. O São Paulo tem que se encontrar, gente. Uma hora é o gringo lá que tá sofrendo, até um dia antes do jogo, sofrendo psicologicamente, baixo astral, porque não tinha namorada, porque não tinha não sei o quê. O cara entra no jogo, foi o melhor do jogo. Pô, leva ele no 2-2. Pô, né? Namorada, então, não era problema nenhum. Aí agora é o problema da torcida que não... Pô, os caras precisam se encontrar lá, velho, senão fica difícil. Vou falar um negócio. Primeiro eu vou tocar num assunto extra-campo. Vou falar do extra-campo. Jogadores precisam ser pagos, o salário precisa ser honrado. E se diz que vai pagar num dia, tem que pagar naquele dia. Porque não importa, você torcedor pode falar, mas o jogador ganha uma fortuna, os caras são ricos. Se não receber esse mês, não receber o mês seguinte. Cara, mas o cara tem assinado o contrato. Tudo bem que depois vai receber, vai. Tem clube que realmente nem recebe, o cara tem que brigar na justiça. Que o São Paulo honra, honra. Mas se diz, vai pagar no dia tal, tem que pagar no dia tal. Tá certo? Se não, mesmo que você não vá pagar, olha... tá atrasado, não vai pagar os direitos de imagem, não vai pagar... Mas diz que não vai. E foi a bobagem que o Santos fez. Prometeu pagar numa sexta-feira, não pagou e viu a zona que tem muito zuzum em torno disso. Talvez até na coletiva o Muricy tenha dado lá, dizendo, olha, as coisas têm que ser claras, transparentes. Né? Vai entender isso. Então, o seguinte, isso é o extra-campo. Extra-campo. Tem que honrar o salário. O nosso convidado daqui a pouco vai contar um pouco como que funcionam os bastidores e os meandros do futebol no ponto de vista do jogador. Se recebi basta água e se você prometeu Guaraná, não dê Coca-Cola. Ele sabe disso. Então o que acontece? Esse é um extra-campo que precisa ser resolvido. Precisa ser resolvido. Como se já não bastasse aquela história da fritura de um tempo atrás. Precisa ser resolvido. Agora vamos falar de dentro de campo. Realmente o RG tem razão. Há um desencontro total dentro do São Paulo. Desencontro total. O técnico próprio, Muricy, chega na sexta-feira e dá a entrevista dizendo, cogitando até de não colocar o jogador, o argentino, para atuar. Estava abalado. Porque tem um problema de adaptação, etc. Uma série. E chegou até a preocupar, porque sexta-feira, quando eu vi a entrevista... Quando eu li tudo que o Muricy falou, eu falei, meu Deus do céu, São Paulo enterrou 3 milhões de euros em algum canto. Já vi, porque eu vi, do jeito que foi a entrevista, eu falei, cara, eu acho que o rapaz, o argentino, deve estar chorando na concentração. Deve ter paura. Deve estar no cantinho, né? Que nem a menina do Big Brother. Big Brother Brasil. Quero ir embora. Quero voltar. Centurion, você quer sair. Quando eu vi a entrevista do Muricy, eu falei, agora ferrou. Agora, meu amigo... A esperança furada, era entrar esse gringo aí que dizem que era bom. Quando eu vejo a entrevista, eu falei, meu Deus do céu. Ferrou tudo, gastaram uma puta isso grana. Isso quando? Sexta-feira. Sexta-feira, quando ele tava falando que tava com medo de jogar, com receio. Diz que o jogador... Não, diz que tava com receio de pôr o jogador. Deprimido. O jogador não disse nada. O jogador mas também o cara entra no quarto do Centurion. O cara com o lençol no pescoço, a região em cima da cadeira, o cara falou, mano, azedou. Não. Bom, beleza. Aí vamos ao jogo. Isso. E mais do mesmo, Tocando de ladinho, bola pra frente que é bom, não é nada. Lida de passos. Falei alguns dias atrás, falei pra uma pessoa próxima que conhece muito bem o pessoal que trabalha lá, eu falei assim, o Muricy vai morrer abraçado ao Ganso e ao Luiz Fabiano. Vai morrer abraçado. Que o Muricy sabe, time que não ganha, técnico é demitido. Time que não ganha, o técnico vai embora. Aí eu falei, porra, Ganso e Luiz Fabiano. Dois mortos. Gente do céu. Hoje no nosso futebol, A gente não pode se dar o luxo de ter dois jogadores que não participam ativamente do jogo com e sem a bola. É, nome não e tem que ter velocidade. Mal é mal, um time pode se dar o luxo de ter um jogador mais veterano, que quando pega a bola, o cara faz a diferença. Como era o caso do Alex, que estava no Curitiba, como foi o caso do Fenômeno, quando veio pro Corinthians, gordão e tudo, mas o cara pegava na bola, algo acontecia. Deu até uma corrida lá, tá o Leco e o Rodrigo correndo atrás do Ronaldo até hoje. Eu não mandei me provocar, na verdade. Então assim, o jogador, se é pra ele estar em campo, como uma exceção, como um jogador lento, mas quando ele pega na bola, ele tem que fazer algo que faz muita diferença dentro de campo. O Ganso tem pego na bola, quando pega na bola, não tem feito a diferença. Luiz Fabiano não pega na bola. O Luiz Fabiano é o recordista de posição de impedimento. Impressionante. É impressionante. E o Muricy insiste nessa situação. Insiste e persiste. Outro jogador. Eu não sei como que o Dunga foi encontrar que o Souza pode ser convocado para a seleção brasileira. O Souza, que é realmente é um jogador, que não esforçado. É ruim. É um bom jogador. Eu vejo até como um bom jogador. O Souza precisa se decidir no São Paulo. Se ele vai ser um bom marcador ou vai ser um cara de chegar e dar como um segundo volante assistência aos meias e os atacantes. Chegar dentro da área adversária, um cara que vai ditar o ritmo, que vai passar do campo de defesa pro campo de ataque. Não faz uma coisa, nem uma coisa bem, nem a outra coisa. O Souza merece a reserva já faz um tempo. E como se não bastasse, ainda sai criticando a torcida. Ridículo. Criticando a torcida? Torcida não joga. Aí completa o Ataíde Gil Guerreiro, que eu acho que é um bom dirigente, fez boas contratações, tenho em conta o Ataíde. Chegar e falar, olha, o jogo não valeu nada. Como não valeu nada? Onde tá o... Dizer que não valeu nada é a mesma coisa que endossar que o jogador do São Paulo não tenha vergonha de perder mais uma partida. Exatamente. Para... Vale o brilho. Não vale nada. Tem que parar com isso. É ridículo. Ataíde, eu dou nota 10 para você e 0 na sua declaração. Gosto do Ataíde Guerreiro, não conheço pessoalmente. Mas eu acho, sempre me disseram que é uma pessoa capacitada. Ele está muito tempo no São Paulo, é conselheiro de São Paulo há muitos anos. Mas vem uma declaração. E outra, endossou o que o torcedor pensa do São Paulo Futebol Clube. Se abrir os portões, não lota. Sabe por que não lota, Ataíde? Que o torcedor está de saco cheio de ver um time que só toca a bola de lado e que tem no mínimo dois negros que são mortos em campo. Morto! Jogador que, não, que anda em campo! E que o mal, quando corre, não é o mínimo. Precisa, cadê a garra? Cadê a faca nos dentes? Cadê o sangue nos olhos desses caras? O Ganso e o Luiz Fabiano, eu sei que não adianta eles terem garra, sangue nos olhos, porque o máximo que a condição atlética permite a eles é essa mesmo. Não adianta. Não evolui, né? Eu não vou pegar um carro 1.0 e esperar que eu vou meter um carro a 200 por hora. Não adianta. Quando o carro é 1.0, a 160 ele já começa a tremer. E olha lá. É 120 já. É 120 já não tem mais estabilidade. Já vai caindo as peças pelo caminho. Você entendeu? O Ganso tem bom domínio de bola? Tem bom domínio. Penteia bem a bola, ele tem o drible curto, etc e tal. Mas o Ganso tá mais pro salão hoje. Precisa ser participativo. O Danilo é mais velho que o Ganso e o Danilo aparece mais pro jogo. Aparece de maneira efetiva, aparece chutando a gol. Aí como que vai entrar? O cara que é o meia do São Paulo, claro, é o meia, que fica atrás do centroavante. Não consegue dar assistência, erra todos os passes e também não chuta gol, não entra na área. Aí vem o pior. O Muricy, na entrevista coletiva, fala, esse é um defeito nosso mesmo, a gente não entra na área. Meu Deus! Qual o objetivo do jogo? Mas não sou eu o técnico. Sobrou, foi minha Valônia agora. Meu Deus! Ô, seu Muricy, você que é o técnico. Se não tá entrando, e são esses jogadores, o problema qual que é? É o trabalho seu com os jogadores. Troque os jogadores, meu Deus do céu. Aí, olha o Kardec não é nenhum craque, gente. O Kardec é apenas um bom jogador. Mas tem que estar lá no lugar do Luiz Fabiano, sabe por quê? Porque o Kardec, quando não tem a bola, vai fazer o que o Luiz Fabiano não faz, vai cair pelos lados do campo, não é nenhum talento, mas vai colaborar mais. Mas nesse jogo deu pra ver a diferença que o Pato faz no ataque do São Paulo, hein? O Pato faz diferença. Muita. Olha, o Pato, a tristeza é tão grande nesse time do São Paulo, no que tange a Luiz Fabiano, Ganso e, a meu ver, o Souza também, Eu não vou nem falar de outros aspectos, porque eu não vou exigir o quê do Reinaldo. O Reinaldo não foi nem, Edson Silva, não tá nem, né, pra ser titular, não é isso. Uhum. E o Edson Silva também, que culpa tem? Nenhuma. É, então, isso que eu tô falando. Não, não dá pra cobrar dos caras. Exatamente. O problema é o seguinte, mano. Sim. Você pega ali o Pato. O Pato é um jogador que ele joga uma, às vezes tá acordado em uma, em duas ele dorme. Eu sinto falta do Pato dormir em oco. Você sabe por quê? Que pelo menos quando tem a bola, ele se movimenta e os caras vão cobrar ele. Você sabe o que é sentir falta de um cara que às vezes não vem pro jogo? Porque os que estão lá são pior. Embaçado mesmo. O Ganso e o Luiz Fabiano, cara, é o Walking Dead no futebol. Calma. Eles são previsíveis. O São Paulo entra com 9 em campo. Eles são previsíveis. A marcação sabe. É previsível. Eles encaixam a marcação e acabou. Não tem. São Paulo entra com 8 em campo. Eu concordo com tudo que o Mano disse. O Corinthians é um time a ser batido. Concordo com o que o Benja disse. O Corinthians é um jogador, um time que joga com 11. Defende com 11, ataca com 10. Tem mais espírito, né? Tem mais espírito. É o time. É o time. Joga com vontade. Agora, é o time. De ganhar. Agora, méritos do Tite. O outro de joga por jogar. Quem são as peças a serem escolhidas, a colocar, a posicionamento. O Muricy, que é um grande técnico, está devendo um bom trabalho no São Paulo. A parvala são jogadores. Tudo bem, são jogadores. Então chega lá na direção e fala: com esses jogadores, não, eu não estou conseguindo fazer. Então, ou eu saio, ou eu afasto esses jogadores. Aliás, eu já, inclusive, no meio do ano, já colocaria o Luiz Fabiano em indisponibilidade. Quem sabe consegue uma transação para a Arábia, ou para algum time que o queira no Campeonato Brasileiro, Flamengo. E já se livra de pagar um salário de 600 mil reais ao mês. Cara, é tudo isso. Mas, ô Sombra, ó, eu não sei se você concorda comigo, mas o Muricy, ele tá no processo de fritura. Eu acho que é irreversível. Eu acho que a tendência é daqui a pouco o Muricy ser demitido ou pedir demissão. Mas o problema, mano, é assim, concordo que existe uma fritura vindo de fora, mas o problema é que eu entendo que eu vejo o Muricy com certas atitudes e com esse mau futebol colocado dentro de campo, eu vejo o próprio Muricy jogando óleo. Né, também, ele tá contribuindo. E é por isso que eu ia falar, Sombra, eu se sou o Muricy... Mas, ô Sombra, eu se sou o Muricy, hoje eu daria a win. Eu vou falar como. O São Paulo hoje, quando tiver apto a jogar o Wesley, coisa que daqui a pouco ele já deve estar, você monta o São Paulo ali com o Souza só de volante, o Wesley de saída, monta o meio campo ali com o Centurion e com o Michel Bastos, sim, e na frente você coloca Pato e Kardec. Exatamente, tá certo? Isso. Você tira do time o Ganso, porque não tá jogando bem, tá certo? Tem que sair, não tem que ficar lá pelo nome que tem, e muito menos o Luiz Fabiano. Entra no lugar. Exatamente. Ganso, você coloca o Centurion. Não, você coloca o Centurion pra fazer a meia do lado do Michel Bastos e na frente... Alexandre Pato e Allan Kardec, tá certo? Esse é o time de São Paulo. Se o Muricy montar esse time, não precisa nem mudar o esquema de jogo. Calma que vai entrar o Wesley. Coloca, só muda duas peças, tá certo? O Centurion no lugar do Ganso, tá certo? E coloca lá o Kardec no lugar do Luiz Fabiano. Mano, mas ele não banca isso, mano. Inclusive é o seguinte, ali na questão dos volantes, eu nem deixaria o Souza. Eu acho que assim, mal é mal, que temos de melhor marcador ali ainda é o Denilson. Esse garoto que veio do Goiás... Thiago Mendes? Thiago Mendes. Faz melhor o papel do que o Souza. O Thiago Mendes faz uma... O próprio Muricy... Mas o Thiago Mendes não é mais de saída, Sombra? O Muricy, na sexta-feira, na própria reunião... Na mesma... Coletiva. Na mesma coletiva que ele falou que estava preocupado lá com as condições do Centurion, falou que o Thiago Mendes... E colocou ele para jogar. Os olhos colocar o Thiago Mendes. O Thiago Mendes ontem não entrou em campo nem na... Mas nem para substituir alguém. O jogador que tá lá com problema foi o... da boa, e vocês vão entender o que eu quero dizer... O Centurion foi o melhor em campo. Foi o melhor em campo. São Paulo, o cara conseguir ser o melhor em campo com o time do São Paulo, com os Walking Dead do lado, jogar o que ele jogou. Jogou cara, muito. Ele fala assim, cara, eu vou ter que... Ele fez o jogo do São Paulo. Todos os lances que nasceram do São Paulo, nasceram através... E ó, ainda bem que o São Paulo não fez o gol de pênalti, ainda bem que não fez, porque se empata aquele jogo, podia mascarar. Eu entendo. Mas a postura do São Paulo ontem foi diferente do primeiro jogo, sim, da Libertadores. A postura, né? Sim, mano. Mas longe daquilo que necessita. Tinha que ser, né, velho? No fim das contas, você vai ver que o jogador do Corinthians sempre chega antes. O jogador do Corinthians está sempre mais imbuído taticamente do que fazer sem a bola e com a bola. Entendo que ontem a vitória do Corinthians, por mais triste que seja pro São Paulo, mais uma, foi uma coisa importante acontecer. Porque, porque o Muricy precisa acordar. Eu não sou contra o Muricy. Eu sou contra o que o Muricy vem fazendo. Não é possível. Ele vai morrer abraçado. Ainda bem que eu mando, às vezes eu mando SMS, eu deixo registradinho ali, né? Vai morrer abraçado com Ganso e Luiz Fabiano. ele não muda as convicções dele. Ele tem que mudar um pouco. Ele não precisa nem mudar o esquema tático, cara. Mas o São Paulo é um caranguejo, só toca de lado. E nego que toca de lado, das duas uma. Ou não tem confiança, ou não tem convicção do seu próprio futebol. Toca de lado, Souza toca de lado, Denilson toca de lado, Ganso tocando de ladinho. É só toquinho de lado. Não tem jogada. O São Paulo hoje só tem dois jogadores que pode confiar. Michel Bastos e Centurion. E o Pato, que malebar se veja. Olha, às vezes dorme, mas precisa do... Mas é o cara que depende chega... Depende do cara, né? Mas o Pato não foge, não. Ele encara o nego de frente. Ele tenta. Ele vai, ele tenta. Tenta, faz um dois, se desloca pra receber. O jogador do Corinthians ganha a bola porque é previsível, olha, Sombra. A jogada é previsível antes. Mais uma vez. E outra, hein? Hoje, você falasse assim, Sombra, você aposta o seu carro que passa ou não passa na Libertadores? Eu aposto o meu carro que não passa. Porque o São Lourenço tem um esquema definido. O Muricy agora, se ele acordar, ele vai ter que mudar o time. Vai mudar o time no meio de uma competição? Já devia ter mudado no começo do ano. Já devia estar treinando diferente. Tempo teve. O São Paulo... Não dá pra entender isso. Não é que ah, você tá falando como se fosse um time a ser rebaixado? Não. Só que o São Paulino quer o São Paulo pra brigar por título. E do jeito que essa lentidão... Aí vai receber o Grêmio no Burumbi, vai ganhar do Grêmio. Aí vai jogar lá no Sul, cai, vai lá, empata, perde... Vai brigar ali pelo quinto, quarto lugar. O Brasileirão vai brigar. O ano passado, que ele foi vice-campeão, mas ficou distante de poder ser o time a brigar realmente pelo título. E quanto tempo, mano? Quem é ouvinte do estádio, vocês sabem. Eu tô falando dessa lentidão do São Paulo e do toquinho de lado faz tempo. Faz tempo. Não é possível que o Muricy Ramalho, consagrado, inteligente que é, não consiga... Aliás, não é possível. Ele disse na entrevista coletiva, ele falou, a gente tem um grave defeito, a gente não entra na área. Pô, então sou eu que vou ter que aí dizer que... Esse arrumar? Jogador, vou ter que eu arrumar? Eu não, eu tô aqui pra fazer a minha crítica, pra torcer. Olha, teve tempo, pra fazer palhaçada, tem jogadores, não dá pra entender. A imagem do São Paulo, pra mim, nesse episódio todo de ontem, tudo que aconteceu, dirigente falando besteira, jogador falando mais besteira ainda sobre a torcida, que não tem que falar, é verdade, tem que assumir. Os dirigentes têm a parte deles. Sim, mas exatamente. Mas não é o dirigente que dá treino. Então... Exatamente. E inclusive o próprio Souza, que falou um monte de besteira ontem, depois em entrevista, falou o seguinte: nós temos que treinar mais. Porque o treino não está sendo tão pegado assim. O próprio Souza, sim, jogador do São Paulo. E olha, e em paralelo, então, eu acompanhei a entrevista do Tite, aí perguntaram essa faca nos olhos, eu falei assim, porque os nossos treinos são assim. Exatamente. Na contramão, do outro lado, no vestiário oposto... É amarelo contra vermelho. Vem o Souza e diz que o nosso treino não é legal. É recriação, amarelo contra vermelho. O treino do São Paulo é amarelo contra vermelho. A imagem do São Paulo ontem, pra mim, foi... Na entrevista, tá todos os repórteres esperando pra entrevistar o jogador. O senhor Luiz Fabiano pulou a grade, fugiu pra não dar entrevista. E o Muricy vem e fala, nós não temos líderes em campo. Não tem, porque um dos caras que poderia ser líder no campo tá cagando pro São Paulo. Mota, ele se movimentou mais pra não dar entrevista do que em campo? Ele pulou a grade. Pô, você tá louco. Ah, mas se o jogador acha que vai falar alguma bobagem, é por que ele não fala? Né? Mas é melhor evitar. Mas não é um líder do campo? Ganso, não é Ganso, tem que ser líder no campo, não na coletiva. E ontem, Ganso e Luiz Fabiano, pra dar pitizinho dentro de campo. Exatamente. Também, o Ganso devia ter sido expulso. Na hora que ele saiu batendo palma. Forçou pra ser. Ele forçou pra ser expulso. É que o juiz foi frouxo, foi banana. Foi banana mesmo. O São Paulo tava vergonha de todos os lados. É diretoria, é jogador, é comissão técnica, tudo tá errado, tudo. Apaga tudo, começa, arruma. Porque, meu, tempo teve, jogador tem. O que que tá errado, meu Deus? Eu não entendo isso. E pode ficar pior, porque a gente pode ser eliminado em casa na Libertadores por um adversário local. A vergonha. Pode chegar morto antes do último jogo. Se perder as duas, vai ser melhor. Se perder as duas, vai chegar morto. Pode melhor. Pode chegar morto se perder as duas. Pior vai ser em casa. Se o São Paulo não ganhar no mínimo 4 pontos do São Lourenço, e considerando que ainda vai ganhar do Danúbio lagando mais 3, fazendo 7 e somando com esses 3 que já tem, senão não passa. Não passa. Se o São Paulo não ganhar 2 jogos e empatar 1, pelo menos, dos próximos 3, não passa. Não passa. Também acho que vai ser difícil. Aliás, eu ouso... O último jogo vira amistoso. Ouso dizer que se não ganhar esse agora do São Lourenço, já tá fora. Já tá fora. Vai pegar o São Lourenço lá e o Corinthians na última rodada, que é complicado. Eu só queria fazer uma observação. Só uma observação em cima do que o Sombra falou. O Sombra e o Mota concordam. E eu também concordo que teria que tirar nesse momento Luiz Fabiano e o Ganso do time. Só que eu quero dizer o seguinte, nenhum time tem estrela, né? Se você pegar os quatro aqui de São Paulo, tem figurões. E só existe um técnico hoje que é capaz e tem capacidade para mexer em figurão de time. Tite. Muricy perdeu. Perdeu. Perdeu totalmente. Tem moral nenhuma. Quando você admite que o teu time hoje, que o teu time não tem líder, se você admite isso, é sinal que você tá perdido. A vaca foi pro brejo. Então, desculpa. Hoje só vejo o Tite capaz de mexer. Obrigado, RG. Mas o pior, sabe, o termômetro disso foi sexta-feira a entrevista do Muricy e depois ontem a entrevista dele, ele falando assim: olha, gente, o Centurion foi bom, mas temos que ter calma, temos que frear isso. Meu, você fala isso do cara que foi o único que jogou no São Paulo. O Muricy falou do Kaká. Ele não consegue reconhecer. O cara tava jogando. Pelo amor de Deus. Outra, tem um líder em campo, não vai fazer o Ganso, o Luiz Fabiano. Correr. Tô dizendo, um carro 1.0, ele vai até 140 por hora. Luiz Fabiano e Ganso são carro 1.0, gente. Não adianta. Pode ter o seu conforto interno, você achar bonito, mas ele não vai andar mais que 140 por hora. Não adianta. Não é porque vai ter um líder, o Ganso não vai se tornar um jogador ágil e veloz, e o Luiz Fabiano não vai voltar aos 22 anos de idade e não vai se tornar um jogador ágil e veloz de novo. É um jogador... Gente, o Luiz Fabiano tem 34 anos de idade. Não dá pra esperar a velocidade de um centroavante. Ele é um homem de área, gente. Ó, nós estamos hoje aqui recebendo um cara muito legal. Assustado, hein? Um cara que... Ele tá assustado. Pô, chegou aqui levando pedrada. E o que é legal da gente receber ele, porque ele é um jogador vencedor, de talento. Jogou bola. De carreira internacional. Jogou muito. De sucesso em dois times grandes. Põe faixa no peito. No mínimo dois times grandes. Campeão do... Pôs muita faixa no peito. Queria agradecer até ao nosso amigo Nelsinho do Tricolor Paulista, que trouxe ele aqui. Duas Libertadores e uma Mercosul. Seja bem-vindo. Júnior, lateral grande esquerdo. Júnior. Parabéns. Boa. E obrigado, né? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, né? Essa rádio aqui é escutada no mundo todo. Então, é um prazer pelo convite. E falando aí do... escutando essas coisas, né? Até do Muricy, começando pelo Muricy. Trabalhei com o Muricy 4 anos. E o Muricy não é esse Muricy que eu conheci. Vocês falaram que fritaram o Muricy, não. Estão acabando com o Muricy lá dentro. Ele não consegue escalar o time. Não sei o que acontece. As entrevistas que eu vi do Muricy, totalmente abatido. Os jogadores, eles fritam o treinador? Eu acho quando que... eles querem mesmo trocar? Olha, eles não correm tanto como deveriam. Com certeza acontece isso. Está acontecendo isso no São Paulo, você acha? Não sei, porque eu não convivo lá. De olhar, eu vejo o São Paulo meio lento, meio apático. Não é possível, né? É, verdade. Você tem jogadores aí que sabem jogar bola, não é possível, cara. É o salário, Júnior, você acha? Atraso. Não, ajuda bastante. Mas acho que o profissional, né, quando é profissional, acho que... lógico, né, só investir a camisa do tricolor, né, do São Paulo, acho que já é obrigação do cara correr e fazer suas obrigações dentro de campo. Mas, Júnior, você falou... Desculpa, mas rapidinho. É que você estava falando o seguinte, você não está reconhecendo no Muricy o Muricy que... Você foi um jogador treinado pelo Muricy. Você ganhou títulos pelo São Paulo com o Muricy. Você estava lá. Então me diz uma coisa. O que você está vendo do lado de fora e talvez até auxiliado por informações que você possa ter, às vezes, de que jogador, que às vezes um telefonema aqui, outro ali, fala alguma coisa. O que você acha que está acontecendo com o São Paulo e com o Muricy Ramalho? Por favor. Não converso com ninguém lá de dentro, jogadores, né? Mas eu vejo de fora o Muricy realmente totalmente insatisfeito com a diretoria, né? Isso dá pra sentir mesmo. E trabalhei com o Muricy 4 anos e eu jogava ali na lateral, né, perto dele. O Muricy, quando errava um passe, ele mandava em lugar toda hora, poxa. Então, xingado pra caramba. Xingava e ficava ali perto do mesmo da lateral, né? E hoje eu vejo o Muricy sentado no banco, calado. Conformado. Conformado, né? com tudo aquilo. Então, eu acho algo de muito grave tá acontecendo no São Paulo. E eu não sei se ele continua, não. Viu? Mas essa não é uma recomendação médica? O Muricy não ficar exaltado na frente do banco ali? Pode ser também, né? Olha, não vamos esquecer que o Muricy, ele teve uma arritmia cardíaca. Sim. Pelo menos faz a informação, né? Sim. Que ele teve uma arritmia. Uma pessoa que passa por isso é porque sofre uma forte tensão. Pressão. Chame-se as pessoas mais tensas. É isso aí. Né? Sobe pressão. São as pessoas mais tensas que ficam assim. Talvez ele esteja tratando a vida dele de uma outra maneira. Porque se a própria pessoa que é muito tensa, ele não se frear um pouco, o cara empacota. É. E aí empacota. E tem mais. Será que também não tem medicação envolvida nisso? Aquele do Vasco, como é que chama ele? O Ricardo Gomes. Ricardo Gomes. Quase, Benja, eu te interrompi. Júnior, o São Paulo não consegue ganhar do Corinthians. Uma coisa absurda. O jogador, quando chega, você vê, quando começa a criar essa história de tabu, de freguesia, de brincadeira, de torcedor e tal. O jogador, por mais experiente que seja, ele sente quando vai jogar contra um time que ele não consegue ganhar? Não, sente. No Palmeiras, né? Quando eu cheguei no Palmeiras, o Corinthians não conseguia ganhar da gente, né? É. E o Corinthians, até na Libertadores, o Corinthians tinha um time muito melhor do que o nosso. Era melhor. O Rincon, Marcelinho, Edu, Vampeta, Edilson, Ricardinho. Era um pouquinho melhor, Júnior. Não, no papel era melhor. A gente a gente igualava aqui na vontade, no nosso treinador, que é o Filipão. Filipão era brincadeira. Dentro de campo, tira um saldo do outro, fala, ei, não consegue. Não, ganhar. Tirava. O Edilson mesmo corria atrás de mim toda hora pra me bater, mas não conseguia me pegar. E aí, mas o Corinthians que tinha raiva da gente pra pegar a gente. E aí a gente tava solto. Nós sabíamos que era inferior, né? Assim, no papel. Aí, mas o Corinthians vem com tanta raiva da gente que não conseguia ganhar. O São Paulo, os jogadores do São Paulo estão cedidos. O São Paulo também, quando eu cheguei também no São Paulo também, o Corinthians também não ganhava da gente. Né? Ia jogar, jogava 5, perdia 4. Então podemos dizer que o Corinthians é um freguesão teu, é isso? Não, vamos dizer que eu gostava freguês, de jogar contra o Corinthians. Mas esse time... Não, mas agora tem 8 anos sem ganhar, né? No Morumbi. No Morumbi. Então, eu até ouvi do corintiano, falou assim, já ganhamos. Porque ontem eu vi o São Paulo com posse de bola, 70, não sei, por cento de... 66? O Corinthians foi na área uma vez só e fez o gol. São Paulo, mas também não chegou na área também, o São Paulo, né? Ficava tocando a bola ali. Ontem eu vi o Ganso, realmente, nunca vi Ganso errar tanto passe como errou ontem. Então vai ficar difícil. Então o Corinthians já entra com aquele ar assim de, assim, vamos chegar lá. A gente vai chegar lá uma vez só, vamos fazer um gol. Eu acho que o que está sendo cruel aí é que o São Paulo está pegando essa sequência de jogos contra o Corinthians. Não vamos esquecer que o São Paulo tomou um vareio de bola do Santos Futebol Clube. Ali foi um aviso, né? Os jogadores do Santos com problema de salário. 0-0. Foi 0-0. Só por causa do Rogério, o São Paulo não levou 4 ou 5 gols. Sofreu para ganhar do 15. Acontece o seguinte, está pegando o Corinthians, que é hoje o melhor time do Brasil, provavelmente o melhor time do Brasil. E, então, o que é isso aí? Da América do Sul. Isso aí potencializa um sinal de crise. Potencializa essa diferença que o São Paulo tem, porque tá pegando o melhor time do Brasil. Pela Libertadores, mas não vamos esquecer. Né? Não, e pela Libertadores. Se fosse só um jogo do Campeonato Paulista, não. Mas tá agregado a uma Libertadores da América. Porque não podemos esquecer. O São Paulo tomou vareio de bola do Santos Futebol Clube. Ah, pegou o Danúbio e foi o 4. Mas o Danúbio, Benja, fraco. O Danúbio não é um time. Né? Eu sei, Benjamin, mas é o único exemplo bom que você pode ter do São Paulo esse ano foi o jogo contra o Danúbio. São Paulo penou pra ganhar do 15 de Piracicaba. Mas teve um jogo de 5. O São Paulo foi jogar lá contra o São Paulo foi jogar contra o Rio, claro. Foi jogar contra o Rio. Aliás, contra o Bragantino, diga-se de passagem, não jogaram as figuronas. É. Jogou o Centurion, a estreia dele. Né? Foi, jogou muito. Jogou muito. Kardec e Pato. E o Pato Cinturion, jogaram Kardec, muito. Kardec, Pato e jogou então, Bosquilha. Isso aí. São Paulo é todo jogo de ladinho, não consegue entrar. Só quando tem aí o Pato em campo que a coisa melhora um pouco. E vamos dizer a verdade, o Pato fez uma boa diferença no jogo contra o Danúbio. Eu posso fazer uma pergunta, Junior, rápida? Eu vou fazer uma... Tá bom. É rápido pra ele, porque ele depois não pipoca. Depois eu pergunto, vai lá. O Matuidi vai perguntar. Tá bom. É o Júnior de São Paulo ou é o Júnior do Palmeiras? Nas ruas, junto do Palmeiras. Ah, claro. Não, porque... Onde você foi campeão? O pessoal mundial? Não tem carinho comigo pelo São Paulo. Lógico que tem, mas o marcante, né, foi 96, pô, naquele time maravilhoso com o Isaac. Qual que era a escalação, lembra? Você tava lá, meu. Era Veloso, Cafu, Kleber, Sandro Blum. Isso. Eu. Você. Eu. Era Amaral, Flávio Conceição. Agora começa. Djalminha, Rivaldo, Miller e Luizão. É brincadeira, e, peraí, tem mais um Vanderlei no chegou. Tem que agir aí, mais um Vanderlei chegou. Ô, Júlio, deixa eu perguntar. Bateu a marca de era Amaral, Flávio Conceição, Rivaldo e Djalminha. E Vanderlei chegou. Miller e Luizão. Ô, Júlio, deixa eu perguntar uma coisa. Ó, o Juninho pernambucano. Porque é o seguinte: você, como eu, bate muito bem falta. Você batia várias faltas e com isso fazia gol de faltas. Né? Fazendo sem fazer falta, exatamente. Você não fazia falta e fazia gol de faltas. Vocês me entenderam? Entendi. Então, exatamente. O que eu queria perguntar a você, até sobre essa situação atual do São Paulo, o que, que você acha do jogador Matuidi? Que Matuidi? Matuidi. Você conhece Matuidi? Matuidi? Do PSG. Conheço. Francês, amigo meu. É seu amigo, é? Ele tá ouvindo agora. Pode, você pode responder pra ele em francês o que você acha dele. Pô, você me fudeu, pô. Ô, Júnior. Matuidi, eu não vou saber o que ele fala. Antes que tu faça pergunta, eu quero que... Boa noite a todos, boa tarde. Ô, professor Filipão. Boa tarde a todos. Tu ouviu o que ele diz? O time não era lá essas coisas, mas eu falava, Juninho, tu encosta no capeta. Eu vou abrir o Euler pelo lado esquerdo. Vamos campeão. Tô errado, Júnior? Certíssimo, certíssimo. Vocês estão bem no estadual lá também. Vocês estão bem. Vamos trazer reforço. Deixa eu dizer pra você aqui, ó. O Daniel Duela, o Twitter, diz aqui: a partida que você fez na semifinal da Libertadores 2000 contra o Corinthians foi uma das maiores atuações individuais de um jogador. Na opinião dele. Queria agradecê-lo por isso. Tá aqui o Daniel dizendo. Não, beleza. Eu ainda tenho esse jogo ainda em casa. Assisto de vez em quando. Aquele jogo foi... Não, foi. Mas ali foi o Filipão, não foi, Júnior, que te mudou? E que te colocou mais por dentro não. E arrebentou com o Corinthians, né, pô? É, porque o Filipão me dava total liberdade, né? Porque tinha Galeano que me cobria. Então, eu tinha aquela liberdade de ir pelo meio, de ajudar um pouco ali o Alex. Ajudar um pouco, chegar um pouco no ataque. Então, o Filipão me dava total liberdade. Você bateu pênalti também depois, né, Bati, mas não sou muito bom de pênalti. Tá tudo certo. Mas não corria. Aqui nem tudo são rosas, tem espinhos também. Nada. No programa. Tremeu. Quem é mais sacana? O Marcos ou o Vampeta? O bem ou pro mal? O bem, né? Conta a história pra trás. Não, Marcão. Aconteceu aquela história em 99? Do que lá do Manchester? É. Que o, qual que é a história? Aconteceu. Mas não como ele contou, né? Mas é verídico. Aumentou, como é que é a aumentou. O aumentou. Marcão sacaneia. Eu sei, mas quero ouvir a história do Júnior. Ah, que o Filipão chamou os jogadores lá e falou pro Júnior, né? Júnior, quem que era o jogador? Quem que foi que cruzou aquela bola? O Giggs. Isso. Ó, o Filipão falou pra ele, Júnior, o Giggs vai cruzar. Não, Becker. Foi o Becker? Becker. Não, eu marcava o Becker. É, do outro lado. O Giggs era do outro lado. Do outro lado. Aí ele falou, o Becker vai cruzar aquela bola, mas ele não deixa cruzar. Se perder, é culpa sua. Era uma pressão danada. E que de madrugada, mas como que você chorou? Não, chorei bastante. Mas foi mais de raiva do Filipão. Foi de raiva. Porque a pressão toda em cima de mim, pô. Eu falei, caralho, mano. E o gol saiu do outro lado. Saiu do outro lado. Aí, poxa, ainda... Não, mas você chorou antes do jogo mesmo, na madrugada? Foi uns 3 dias antes. Ah. Aí, Sampaio me deu um... Aquela Disque Man, né? Tinha um Disque Man com um monte de aquelas fitinhas de louvores. Aí, Sampaio, aqui é seu. Nossa, eu ia pro treino, almoçava, jantava, dormia escutando louvor. Eu pensei que mas aí, não, no jogo, bem, fui tranquilo. Junho. Até antes do jogo, o Filipão, ele tinha uma santinha lá, colocou no meu... E o Beckham não jogou tão bem. Não. Do seu lado não aconteceu nada. Não jogou nada. Mas a minha preocupação foi marcá-lo mesmo. Porque o Beckham naquela época ele cruzava bastante. Ele cruzava bem, né? Tinha dois curva a bola, né? Tinha dois escurinhos lá, dois neguinhos, né? Era York. York e Cole. E Cole, era. Era o jogo, Júnior, foi uma das maiores injustiças do futebol. Deixa ele terminar, foi uma das maiores injustiças. Pois, não, aí. O Palmeiras jogou muito melhor. Não, poxa, foi bacana. Aí eu, graças a Deus, joguei bem. Combinamos, né? Eu e o Sampaiozinho, eles marcaram de uma forma, e eu marcar o Becker, né? Para não deixar ele cruzar, porque deixar meio metro e ele já cruzava. Então, eu passei os 90 minutos marcando ele, e graças a Deus, ele não foi nada. O Filipão não me fudeu, né? Porque o gol foi do outro lado. Não, mas foi bacana. O Luizão também, porque ele mandou um WhatsApp. Pergunta pro Júlio se o Beckham pessoalmente é tão bonito mesmo igual na TV. Porra, bonito, bonito e cheiroso. Hoje estamos aqui. Estamos ao vivo com o Júnior. Júnior, ex-lateral do Palmeiras, do São Paulo. E do Galo mundo... maravilhoso. É, já, nossa, beleza. Fez sucesso por todo lugar. Estádio 97, que deu oferecimento do Grupo S, no nome construído com história. Engove, vai pra balada, bom, engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. O Estádio 97, que também tem um oferecimento, mano, da Bozano. Opa, é isso aí, Sombra. O Júnior que tá aqui, ele sempre ia jogar bem barbeado, velho. O Júnior não dá uma sopa, não, velho. É, tem que tá boneco em campo. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar a sua pele, que tá gasta, tá surrada pelo sol, queimada pelo vento. O vento também queima, viu, RG? Parece que não, mas é, o vento queima. Verdade. É, malandro. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Por exemplo, o Rudy Landucci, quando ele vai fazer stand-up, ora ele tá com topete arrepiado, ora ele tá com moicano, ora ele tá de franja. É isso aí, Rudy Landucci. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Vai dar uma checada agora na axila, ou então no famoso sovaco, e não vai estar aquela mancha, aquela rodela nojenta, aquela pizza encebada. Nossa senhora! A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E daqui a pouquinho, olha, tem paródia agora pra Tristeza Tricolor. Tem bujiquinha. Daqui a pouco tem o Chupa Delivery, algum torcedor do São Paulo sendo zoado pelo amigo corintiano. Ah, é, Chupa Delivery hoje. Falar em Chupa Delivery, ó, tem Santos e Palmeiras na quarta-feira. Então, palmeirenses e santistas, escrevam e inscrevam no chupadelivery@97fm.com.br. Se você é palmeirense, mande o telefone e o nome de um amigo santista. E se você é santista, mande o nome e o telefone do seu amigo palmeirense. Mas não conte pra eles, tá bom? Se o time perder, a gente pode fazer uma ligação surpresa aqui, aquele popular calote no nego, vai passar aquele calotão, né, no nego, e vai tirar uma no ar, mandando um chupa ao vivo, tá bom? Esse é o Estádio 97, também no oferecimento da BV Financeira. É isso aí, BV, meu amigo Júnior Aguiar mandou um WhatsApp, falou assim, que se você pudesse, você jogaria no Palmeiras de novo. Quantos anos você tá, Júnior? Não, 41. Tá bom, tá bom. Tem ideia do Zé Roberto. O Miller voltou com 49. Ô Júnior, repete aí, o Palmeiras é grande. Repete aí. Muito grande, muito grande. Repete, Florentina, Florentina. Florentina de Jesus. É que o Zé Roberto, ele lembra a voz do Tiririca mesmo, né? É. Agora bate na cara do Paulo Nobre e fala que o Palmeiras é grande, bicho. Olha só, amigão, tá apertado com as suas contas, tá precisando de dinheiro. Quem não tá nesse país, né? Tem meia dúzia que não estão mesmo. A BV Financeira tem vários produtos de crédito pra você começar o ano mais tranquilo e colocar os seus planos em prática. E olha aí, a BV, ela tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo garantido de imóvel e muito mais. Então entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar nesse começo de ano, hein? Telefone da BV, anota aí. 3003-7888. 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br e encontre a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, hein? Informe-se sobre o site antes de fazer seu empréstimo, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você, Zombinha. Vamos aos ouvintes, 3284-7097, ouvintes que vem no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, Domênico. É. Vamos lá, né? Alô? Alô? Alô? Não, não respondeu, falar. Tchau. É, rapaz, hoje não tá fácil. Não, tá quem fácil. Quem falou que ia ser? Tá fácil? Pra você tá tranquilo, tá, pra mim que tá. Não tá fácil. Pra mim tá tranquilo. Se quiser sair do Big Alô? Brother, é só pedir. É... Ah, tá bom. Alô, eu já nem... Alô, pedir. Por... Quem fala? Aqui é o Ricardo. Ricardo do quê? Oh. Ricardo Victor Medeiros Miguel. Oh. Ricardo Victor Medeiros... Miguel. E nome Miguel. De comendador, velho. E quantos anos você tem, o Ricardo? 32. Ah, RG. 3.2, hein? Hoje. Eu só falo hoje com quem tá aí, Victor. Ah, sensacional! Foi no primeiro bloco essa aí, Marcelo. Muito bom, sensacional. Não é porque o Júnior tá aqui que eu não vou te enfiar a mão nos cornos. Você é fã do Carlos Alberto de Nóbrega? Carlos Alberto de Nóbrega, da praça, você é fã? Aí chupa, Regente, ele gosta. Mas você não acha ridículo aquela risadinha dele? Pode falar. Olha lá. Sem violência, RG, sem violência. Obrigado, Sombra. Tá bom, e qual que é o bairro aí, Ricardo? Aqui é Perdizes. Ah, Pompeia, né? Pompeia. Perdiz é nóis. Ah, Pompeia, e Perdiz. Pompeia é uma coisa, Perdiz é outra. É, dois bairros diferentes. Pompeia é um subdistrito de Perdiz. Subdistrito não, tá louco. Pompeia, eu morei ali perto do Hospital São Camilo. Isso, pertinho. Eu morei muito tempo no 992 ali. Bom, eu morei ali. Você morou ou dormi? Morei, dormi, comi ali. Comi ali, caiu lá. Não, você comia lá. Comia lá toda noite. Foi comido? Grande São Luís, não, aí não. Caiu lá. Aí lá. Ah, foi também. Vai, quem lembra, nem lembra disso. Deixaram ele pelado. Caiu. Isso é uma coisa. A musiquinha de hoje eu precisei ir até Minas, pegar o Jota Quest pra cantar. Ah, é? Ah, entendi. Sempre assim. Daqui a pouco eu paro. Sempre assim. Tá bom. E o time, brother? Ah, aqui é o Todo Poderoso. Meu pai. Todo Poderoso, Timão. Só tem Corinthians, né? Ô, amigão. Você ficou na dúvida. Você parou. Não, porque tem os paga-pau, tem os baba-ovo, né? Você ficou na dúvida. Tem os paga-pau gigante, não sei o quê. Victor, você ficou surpreso ontem ou não? Ah, pra falar, mano. Putz, foi um jogo tenso, foi mais difícil do que o anterior, né? Mas o Corinthians tá muito ajeitado, né? Tá muito bem ajeitado ali. O time tá engajado ali pra vencer, né? Então, sei lá, eu acho que... Não, puxa, foi um jogo difícil, mas foi um resultado que eu chutei antes. Falei, meu, o Corinthians vai ganhar de 1-0. Quando saiu o pênalti, eu falei, putz, essa é a cereja do bolo. Vai defender o Cássio. Cássio, putz, defendeu, foi, eu comemorei mais que o gol. Pô, e o que tá pegando, mano? O Cássio, hein? E o Meu Deus. O Cássio tá pegando, o Cássio merece uma chance na seleção. Não, não merece não, porque aí o cara dá mascarada. E o Rogério mudou a forma de bater o pênalti, né? O Rogério sempre bate no cantinho. O Rogério meteu a paulada ontem. Mais, né? Pro meio. É. Mais, quase pro meio. Mais pro meio. Também achei. Achei que ele bateu mais forte. Mas quem bate pênalti assim é apelão. Mais... vontade. Eita, só que aí perdeu, tem jeito de bater. O Cássio pegou. Mas, ô amigão, com relação ao Cássio, o Cássio ele tem sido talvez aí o principal pilar da defesa do Corinthians. No primeiro tempo ele pegou uma bola do Centurion. Nossa, sensacional. Cara a cara ali. Cara a cara. E o Cássio ele tem sido decisivo, Sombra, não só nesse jogo de ontem aí, esse lance que você falou do Centurion, a defesa que ele fez do pênalti, mas no jogo da Argentina diante do São Lourenço pegou muito. É. No jogo contra o Once Caldas ele pegou muito. O Cássio, ele tem sido, sim, aí um dos principais jogadores do Corinthians, principalmente naquele setor de defesa, que todo mundo falava muito do Gil. O Cássio, hoje, ele tem se destacado, inclusive, mais do que o Gil. Isso demonstra também que a defesa do Corinthians tem dado algumas falhas, mas quando precisou, ele estava lá para poder defender. Mas eu não acho que, por exemplo, o Corinthians ele tem uma defesa fantástica. Acho que o Corinthians ele tem um sistema defensivo extremamente funcional. Extremamente funcional. Bons jogadores, é claro. Sim. Mas o Corinthians ele tem um sistema de jogo que protege muito bem a sua zaga. Protege muito bem. Isso é fundamental. É difícil chegar. Isso, né? É coisa de técnico. O técnico, ele. O Corinthians é um time que ele não deixa espaços. Nem quando ele ataca, nem quando ele é atacado, ele não tem espaço para você jogar entre os zagueiros e os volantes. Não deixa espaço, não. E começa a marcação já lá com o Guerreiro. Já começa lá na frente. Por quê? Porque ele dá combate ele lá na frente. Mas aí tá, ele corre certo. Ele nem corre tanto, os jogadores correm. O São Paulo correm, que ganhou tudo, o Júnior daqui era assim. São Paulo que ganhou tudo era assim. Ô, amigão, qual que é a importância do Tite nesse atual momento do Coringão? Ah, é total, porque se você for ver, ali o Corinthians fez 1-0. Aí ele, na hora, assim, ele mudou o Corinthians pra aquela linha de 4, com o Ralf no meio das duas linhas, tanto que o Guerreiro foi pra esquerda, né, fazer a parte da linha de 4 ali, e simplesmente o São Paulo não tinha condições de passar essas duas linhas. É verdade, o time do Corinthians estava muito compactado, velho. O time de São Paulo não conseguia achar espaço ali. Ô, Júnior, é difícil. Como você disse... E com, jogando com um a menos, né? Proteger o céu. Ô, Júnior... jogando com a menos, né? Isso que é mais impressionante. Ah, o Corinthians. Ô, Júnior, o... Você São Paulo tá jogando com dois a menos. Quem são os dois? Ganso e o Luiz Fabiano. Carlos Alberto, Benjamin. Ô, Benjamin, você pega no pé do cara, ué, mas meu. às vezes eu posso falar do cara, não posso? Você gosta do cara, meu? Você pega no pé... Ouve que eu tô te falando, não tenho nada contra o Ganso, repito pra você, repito. Falei, o Ganso, gente, jogou uma enormidade 6 meses no Santos ao lado do Neymar. Você pegar. Mas machucou. Ano passado ele jogou bem, bem. Jogou o quê? Jogou 3 partidas. Jogou dois Brasileirão bem. Ah, que Brasileirão. O seu pobre saco não tava pra cair. Ô, Júnior, sem sacanagem. Ano passado não, você tá louco. Não jogou nada. Pega os jogos decisivos. Me fala um jogo decisivo que o Ganso jogou, gente. O Ganso vocês chamam de maestro. Maestro é o cara que bate no peito, pega a bola. Digo mais, ô, Júnior. O Ricardinho, pra mim, jogou mais que o Ganso. Não. Jogou bem, jogou mais mesmo. Ele foi mais vitorioso. Jogou mais. Jogou mais. Mas gente. O Ganso ele é mais jogador que o Ricardinho. Eu acho. O Ricardinho ele foi mais jogador em termos de conquista de títulos, mas o Ganso ele é mais jogador. Tecnicamente ele é melhor que o Ricardinho. O Ricardinho batia falta, fazia mais gols. Vamos disputar no Paroímpio. Agora, Júnior, você olhando esse time do Corinthians jogar aí, você que jogou bola, você que. Né, porque o jogador acho que entende muito mais. É o time mais difícil do Brasil hoje de ser enfrentado ou não? Sem dúvida nenhuma. Você falou até antes, né, que Corinthians é um time europeu, né? Eu falei, parece um esquema. Parece um esquema. Você coloca Jadson de um lado e Sheik do outro lado. Você vê que eles marcam o tempo todo. O Guerreiro vem aqui marcar os volantes. O Sombra falou que antes que hoje um time pode deixar um jogador fora de combate, né? Pode dar o privilégio de deixar um jogador sem marcar. Eu acho que futebol moderno hoje não permite, não. Hoje tem que marcar. Assim, só se for um jogador que faz muita diferença. Sobe aquele jogador e você... Mas nem isso. Sabe que nem o Alex? Que nem o Alex estava no Curitiba, quando o Ronaldo Fenômeno veio pro Corinthians. Mas eu acho que o São Paulo, por exemplo, tem um jogador desse status, entendeu? É verdade. Ó, você vê o time do Dubai, Ribéry e Robin. Eles vêm lá, vêm até a bandeirinha marcar os laterais e saem com qualidade. Então, eu acho que eu não concordo quando... falar que o jogador tem que ficar lá, mesmo sendo craque, não, tem que marcar sim, porque hoje o jogo moderno hoje requer que todos participem. Eu acho que o craque sempre tem que jogar o craque, meu. Com certeza. Sempre tem que jogar. Mas falando mais, hoje, falando de Cássio, pra mim, o principal jogador do Corinthians, pra mim, é Ralf. Eu também acho, eu gosto. Ele não corre, ele pega o espaço ali, atrás dos meias. Ele não corre muito. Ele corre 5 pra cá, 5 pra cá, ele não se desgasta. O Real antecipa, é melhor, tá sempre bem. E não bate, não bate bola, ninguém, não toma cartão. Porque o time do Corinthians, ele fica mais sólido na defesa, jogadores um mais próximos dos outros. Isso. Ele não precisa sair correndo pra cobrir aquele ou outro, né? Outro. Uhum. Ele trabalha muito mais no raio de ação dele. Ele não precisa sair correndo e cobrir. Mas, Sombra, quando mesmo movimento tem qualidade, tem dificuldade. Porque quando pegou o São Lourenço, esse Romagnoli, apesar de veterano, ele cai para os lados e ele trazia o Ralf para a beira do campo. Lógico, só no meio. Lógico. Se você não pega o volante do time e leva ele para a beira do campo, ele vai ganhar todas mesmo. Mas o Corinthians... Tem que levando. E outra, ele, o Tite extraiu do Jadson uma coisa que acho que ele não tinha, a marcação. O que o Muricy não conseguiu no São Paulo, o Tite está conseguindo do Jadson. Marcação e qualidade. Vai lá, dá assistência, faz gol, então... Eu acho que, pra mim, o Tite, falando de treinador agora também, Tite é a minha seleção. Pela postura dele, pelo que ele fala, pela alegria que ele trabalha, eu acho que já tá merecendo a seleção. Aliás, essa parada dele, porque o cara, eu acho assim, o cara quando tá numa situação econômica na vida que ele pode se dar o luxo de parar, não é parar pra ir. O Guardiola fez a mesma coisa, o Guardiola quando saiu do Barcelona não quis treinar ninguém. Foi... fazer outras coisas. E o Tite foi estudar, o Tite foi na Europa, o Tite foi ver o Ancelotti, o Tite foi ver os caras. E parece que deu certo, né? Não, eu acho que, com certeza, ele aprendeu muito, adquiriu muito essa maneira de jogar com duas linhas de quatro ali, né? Eu acho que ele aprendeu muito. Ô, Ricardo. Desculpa, opa, só comentar uma coisa. O Tite, quando ele dá uma explicação, ele te explica. Sim. Ele não chega e fala, é porque é. Né? Ele mostra o porquê aconteceu aquilo. Porque tem gente que fala, porque não foi bem ou porque foi bem. Ah, tudo bem, mas ficou óbvio. Se você perdeu, não foi bem. Coisa óbvia. O Tite, ele explica. Ele não pega lá o resultado. Ele fala, cheguei nesse resultado por causa disso, disso e disso. Ou seja, ele tem plena convicção daquilo que ele está fazendo e total controle e conhecimento das peças que ele tem. Eu explico pra ti, o que eu explico, pra alguém. Queria perguntar antes do Mano continuar. Queria perguntar pro Júnior. Quem que tu acha que jogou mais? o Ralf ou o Rincon? Rapaz, eu acho pela história o Rincon. É, o Rincon foi mais jogador que o Ralf. Esse meio de campo que você falou agora do Palmeiras, era um meio de campo mais ou menos, né? Djalminha. Então, mas você jogou com esses caras. Você considera o Ganso craque? Mas quem falou que o Ganso é craque, Benjamin? Ué? Maestro, dá uma conotação de que todo mundo fala. Ele é um bom jogador. É que você fica falando craque. O cara é um bom jogador. Não, você induz a resposta do cara. Tem que perguntar o que ele acha a respeito do Ganso. Não, mas em comparação a esses dois jogadores aí, né? Não, em comparação nada. Em comparação que tem o Ganso é craque. É bom jogador. Bom jogador, bom jogador. Do quê? Bom jogador, é a opinião dele. Cê, tá vendo? Você pergunta e não deixa o cara ter o ponto de vista dele. Ele fica puto com a resposta. Não, você coage, ele se conformado com a resposta. Ele a vida inteira e chamava ele de craque, sim. Agora, quem falou? Não é mais craque. Não, esse cara é relativo. Quem falou? Aqui, vocês, ó. Ele é um ótimo jogador. Ele tem toque de bola. Ele fica puê da vida. Ele não respeita. Mas não pode. Não respeita ninguém. Vamos ouvir o convidado. Júnior, pra você, o Ganso é um grande jogador ou é um craque? Ou se é que existe diferença entre as expressões? Não é normal. A nenhuma das duas. Acho que ele é um bom jogador. Acho que tem um monte igual a Ganso. Tá, mas, ô Ricardo... Você jogou mais que o Ganso, não jogou, Júnior? Não. É diferente. Né? Atrás esquerda, ele é meia. Posições diferentes. Eu sei que é posição diferente, mas o Júnior... O Júnior na posição dele e o Ganso na posição dele, ele jogou mais. O Júnior e o Cicinho no São Paulo eram os verdadeiros armadores do São Paulo. Ou estou errado? É verdade. Eu te falei, né? Alto Oro também nos deu liberdade naquela Libertadores. E o Cicinho, né? O Cicinho era brincadeira. O Cicinho era uma qualidade impressionante. Que pecado o Cicinho, né, Júlio? Como caiu de produção. Foi pra fora, agora, né? Agora não se achou. Aonde tá? Tá na Turquia, se eu não me engano. Mas o futebol... E diz que é ídolo do time lá na Turquia. Menos mal, mas é que ele tinha passado um momento ruim. Ricardo. O futebol é um esporte coletivo terrestre. É bom que ele me citou e estou de volta no mercado. O senhor caiu, hein? Ô, Ricardo, hoje estamos recebendo aqui o Júnior, que era lateral esquerdo, jogou um tempo no meio-campo também, jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo, em ambos ele foi freguês do Coringão. Tem alguma pergunta? Mentira! O Corinthians sempre foi freguês do Júnior. Você tem alguma curiosidade aí, Ricardo, pra perguntar aí pro Júnior? Alguma história que você lembre que alguém contou envolvendo o nome do Júnior? Alguma coisa é sexual citado também, menina? Pode ser, qualquer coisa. Surubas. E aí, Ricardo? Aliás, a minha filha tem 5 anos. Tá escutando, hein? Contou se o São Paulo já ganhou do Corinthians alguma vez. Ganhou no ano passado. Fala pra ela chupar. Eu expliquei, mas ela que ela tava não tava entendendo a parte do São Paulo. Algum problema, né? Inclusive, um amigo meu aqui, o Hiroshi, ele me mandou informação aqui. Hiroshi. O Júnior pode confirmar se a história procede ou não. Um jogo do Palmeiras, quando o Palmeiras foi jogar na Argentina, o Palmeiras entrou em campo pra aquecer ali. Aí um argentino perguntou pro Júnior ali em espanhol. E o Júnior tava junto com o Marco. Isso é coisa de Marcão, né? É mentira. Tava junto com o Marcão. O argentino perguntou, falou, arqueiros? Aí o Júnior respondeu, não, futebol, Brasil, Palmeiras. Mentira. É mentira? Não procede, não. Não? Não. Mentira. Ô, Ricardo. É mentira. Ricardo, você quer falar mais alguma coisa, cara? Não, tá tudo tranquilo, só falando aí que eu acho que o Corinthians tá bem pra esse ano. Eu tô com boas esperanças aí pro segmento aí. Estamos para entrar na fase de mata-mata, né? Que aí vira completamente, o clima é completamente outro, mas eu acho que dá para aproveitar aí o embalo, aproveitar o momento que o Corinthians está muito bom. E é isso aí. A torcida lá acima, sou fã de vocês, escuto vocês há bastante tempo. Acho que o Mano constrói muito bem os argumentos dele. Obrigado, Alá. O povo está ao meu lado, mano. O povo está ao meu lado, RG. Eu sou pop. Você conseguiu transformar. Valeu, Ricardo. É nóis. Você conseguiu transformar o óbvio. É verdade. Você monta o argumento certinho. Obrigado. O personagem é bom. Central, as suposições. Obrigado. Reportado por evidências. Muito obrigado. Em cima do óbvio. Todo meu argumento é fundamental. O personagem é muito bom. Olha, meu lindinho. Eu tô pensando em convidar o Bando pra explicar não, o petrolão. Olha a panela, olha a panela. Essas panelas. Olha, meus lindos, tá tudo ótimo, Brasil. Tem problema nenhum, viu? Para você bateu isso. Panela? Olha, dizem nos bastidores que o Benja ia bater a panela, mas ele não sabia onde ficavam as panelas. Não sabia. E na varanda gourmet. Quando ele achou, acabou. Na varanda gourmet, ele procurando as panelas. Ele achou, acabou. Você achou a panela, Benja? A minha panela tá na urna. Tá na urna. E o Ricardo, só pra finalizar então, mano, quem vem com o Coringão no final do ano? Real Madrid, Barça ou Bayern? Poxa, eu já tô pensando nisso, né? Eu cheguei hoje no trabalho e falei assim, ah, eu tava pensando já no próximo grupo que o Corinthians vai pegar, né? Aí os caras, pô, mas na Libertadores não dá pra saber o próximo grupo. Eu falei, não, eu tô falando do grupo dos europeus lá. O Barcelona, Real Madrid. Mas você também tá pegando uma escola desse mundo. Aproveita, aproveita. Tá certo, ouvinte, mano. Tchau. Eu tento ser humilde, mas o Coringão não deixa. Tá, tchau, Ricardo. Tchau, Ricardo. Até mais. Valeu, até parceiro. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. É, infelizmente é sempre assim. Aí o negócio é o seguinte, entendeu? 8 anos sem ganhar de nós em casa. Chupa. O Rogério até cabelo tinha, hein? Perde pênalti gol do Danilo. Tô na caixa. 1-0 eu me recordo. Eles não cansam de apanhar. Esqueci de quando eu perdi. Nota fiscal tem o que dá, todo jogo é assim. Elas ficam revoltadas. E cadê o fabuloso? Ele nunca joga nada. Porque com o Corinthians elas tremem assim. É brincadeira, só vi a camiseta do Corinthians e do São Paulo se borra. Porque que com o Corinthians elas tremem assim? Vencemos por merecimento e tremabilidade. Muricy fica nervoso, ele vive de mau humor. Rogério Ceni se aposente, o seu tempo já passou. Como pata é nós que paga, ele não pode jogar. São paulinos, vocês são freguês, tão cansados de apanhar. Por que que com o Corinthians elas tremem assim? E se depender de nós, tá fora da Libertadores, fala a verdade. Por que que com o Corinthians elas tremem assim? Estádio 97. Treme assim. Ah, que vergonha, nem com apito amigo. Treme assim. Ah, meu Deus do céu, tá complicado isso aí, tá complicado isso aí. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento de Paulo Arda. Daqui a pouco eu tenho uma pergunta pro Júnior, vou fazer uma pergunta pro Júnior aí. Sim. Sobre a vinda dele ao São Paulo. Mas vamos falar agora da Paulo Arda, mano. Opa, vamos lá. Grande Júnior, o que tem de história esse Júnior, hein? Meu Deus do céu. O Júnior, uma vez eu falei, nossa, eu nem acredito, eu tava subindo a escada do navio do Energia na Veia, o Júnior tava lá dentro. Tava lá? Tava lá no navio do Energia na Veia, cara. Oi, perdido lá. Oi, foi também. Baladeiro, Júnior. Não, tô em todos. Tô em todos, tô em todos. Baladeiro, hein? Não, mas sempre com a família. Boa. Com a esposa. Carregando. É isso aí, boa, Júnior. Quando o assunto é ar-condicionado pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, cara. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse é top e eu recomendo, hein? E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe, amigão? Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você foi mais importante do que Churchill. É, malucão, é? Churchill. É, não conhece a história de Churchill? Eu vou te explicar depois do programa. Winston Churchill. E pra você, amigo, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita presente, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado aqui no Estádio 97, que na sexta-feira tem o quiz, tá bom? Acesse aí poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do mundo, do planeta e, quiçá, do universo todo, tá bom? Acesse aí também, Basílio, você é o cara. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima, amigo! É isso aí. Ô, Motinha, tem notícias aí do Palmeiras? Ah, porco, nós. Vocês, Domênico. É nós, né? Vocês. Tem é Palmeiras nós. E vocês. Santos na quarta-feira. Atenção, você que quer participar do Chupa Delivery, né? Inscreva o seu amigo que você quer ser zoado, aí, que quer zoar, o amigo que você quer zoar. chupadelivery@97fm.com.br. É. Antes, pelo gostaria, menos nesse, gostaria de dizer que arrumei o lugar pro Rafa. E ele fez o gol. Quem foi diria, importantíssimo. Quem diria, Domênico? E o menino Jesus não vou relacionar. Ah, então, a notícia é essa, né, Oswaldo? Você não vai relacionar o menino Jesus pro jogo. Mas falou que Rafa, tem que tomar cuidado. O menino tá blindado. Viu, Dodô? Diz que lá a diretoria, os jogadores, tudo blindando o moleque. Falando, não é assim, tem que vai devagar, calma, vai chegar a sua hora. É um absurdo, cara. Blindado, porque se alguém é um atentado contra vão querer roubar, né? Me ajuda aí, como então, é que é? Então tá todo mundo tomando muito cuidado aí com o Gabriel Jesus, né? Falando que ele tem muito talento e tem que tomar cuidado mesmo com ele. Entende esse né? Cuidado. Que cuidado é esse? Pra não subir pra cabeça. Ô, ah, Júnior. Cuidado. Ô, Júnior. Porra. Oi. O Santos passou aí vários perrengues e aí meteu 6, 7 moleques no time de cara, tipo no vamos que vamos. Essa molecada tirou o Santos de muitas situações aí complicadas em campeonato, tanto brasileiro quanto estadual. Aí surgiu o Neymar, pintou o Neymar, deitou e rolou, fez o que fez e tá fazendo o que faz, aí todo mundo vendo. Fluminense, a semana passada, Neguinho tava botando o Cristóvão com a corda amarrada no pescoço e começando a puxar. Exatamente. E puxando, e enforcar. Essa semana, esse final de semana, meteu lá 2 moleques, não sei de onde que apareceu lá, que descobriram, do Xerém, ganhou o clássico. Alô, Xerém! Nossa, virou a sensação do momento. Eu te pergunto, o Palmeiras levou tanto tempo aí pra ter um garoto. Esse garoto Jesus começou exatamente com a mesma perspectiva dos garotos da vila lá. Pô, surgiu o garoto é bom, o garoto não sei o quê. Você técnico, você põe o garoto para ir pro pau para ver se é mesmo ou não é, ou não põe? Fica protegendo, resguardando. Qual a sua opinião com relação a isso? Não, tem que colocar, lógico. Eu vi alguns jogos dele na copinha. Eu acho ele até parecido com Wagner Love, assim, pela alimentação, assim. E é técnico também. Então, acho que tem que colocar. Então, é a minha opinião. Não é de blindar, não. É, a Vila fez grandes jogadores, Diego, Robinho, Neymar. O Pelé foi campeão mundial com 17 anos. Então, acho que não, tem que colocar. O moleque é bom, tem qualidade, tem que colocar. Ô, Zona, eu tenho uma pergunta rápida, tudo bem com você? Não, inclusive foi eu que narrei na defesa, aquela defesa do Marcos lá, muito bonita contra o Marcelinho, né? Que você tava no time, não tava, se não me engano? Tava, lógico. Eu não sou palmeirense, né? Enfim, tudo bem. Eu queria te perguntar uma coisa, Zona. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, tudo que você fez no futebol. As pessoas admiram demais você, viu? Um cara que começou na esquerda, depois foi pra mim. Eu lembro um gol seu, numa jogada na Vila, que você saiu driblando todo mundo, driblou a minha mãe, driblou a trave, driblou a torcida inteira e fez o gol, né? Não é fácil fazer gol assim, até porque quando você joga num estádio um porra, mas menor... faz a pergunta. Não, vou fazer a pergunta pra você, eu vou chegar lá. Então é o seguinte, você tem a Libertadores pelo São Paulo, né? É Mundial e Libertadores pelo Palmeiras. Mundial, pro São Paulo ele foi e ganhou. É, e foi e ganhou, exatamente. O Domênico ficou bravo, agora eu não tô nem aí. Não, tudo bem. Ele ganhou duas competições. Não, ele ganhou um monte de coisa. A pergunta é o seguinte. A pergunta. Quando você veio, né, pro Palmeiras, isso aí no final dos anos 90, né? Não foi mais ou menos isso? 96. 96, exatamente. No meio, né? Porque tem a diferença. É aquele negócio do copo cheio e do copo vazio, né? Sim, de repente, o 96 é o copo um pouco mais cheio do que vazio. A pergunta. Sempre... Ah, tá bom. A pergunta é, você é casado? Tudo isso pra perguntar se você é casado? Eu tô na dúvida. Como assim? Sou. Tá bom, obrigado. Deixa eu dar mais uma olhada. Ô, Dodô, Valdívia. Em 2005, quando São Paulo foi campeão do mundo, o Rogério Ceni uma vez falou pra mim que o que mudou tudo foi uma preleção do Autuori na véspera do jogo. Foi isso mesmo? Foi. Bastante. É, ele gostava muito, né, de motivar e de mostrar aquilo que é realidade, né? E Rogério também, né? Não só o Autuori, mas o Rogério também tem um dom da palavra. E acho que todo mundo entrou naquele jogo com a vontade danada de conseguir. Então você tendo duas pessoas que falam bem, né? Que mostram aquilo que tem que fazer dentro de campo, como o Rogério é, né? Não parou ainda. E por Autuori, entramos numa tranquilidade. Lógico, tomamos um sufoco danado, né? No segundo tempo. Mas nós entramos para ganhar, acho que todo mundo deu o máximo e graças a Deus nós demos um título muito importante, né, pro São Paulo. Então, Júnior, dois caras que não corriam naquele time, né, que era você e o Mineiro, né? Quase nada. Né? Não, tinha Josué e Mineiro ali, né, no meio campo, era brincadeira. O Lugano deu uma porrada no Gênero. Na lateral, ele parou onde o Júnior jogava. Júnior, deixa eu falar. Saudade, viu? Você deve estar convidado nesse jogo aqui, o Palmeiras vai fazer um jogo de despedida, acabou de chegar pra mim aqui, do Alex e do Edmundo. Vai ser no estádio do Palmeiras, dia 28. 28, né? Amigos de Alex contra o Palmeiras, 99. Você foi, já tem um grupo aí no WhatsApp aí, um grupo dos palmeirenses. Tem Marcão, tem César Sampaio, Galeano. Mas você vai como amigos do Edmundo? Ou... Não, do Alex, né? 99, campeão na Libertadores. Tá certo. Isso. Tá bom. Ô, Dodô, legal, e o Valdívia treinou? Diz que tá bem já, mas acabou não vai pro jogo. Acabou de sair a notícia que ele se contundiu. É, não. Aquela história... Meu Deus, acabou... Eu ia falar isso. Não, fala que não. Você é de brincadeira. Essa era a notícia. É que você... Enquanto você tava falando... Então, antes de você... Quando eu tava falando, tava demorando, eu ia falar isso. Sabe o que vai acontecer? Você ia falar? Ô, Dodô, o Júnior vai jogar mais jogo no ano do que o Valdir. Não, Dodô, eu tinha me preparado pra falar notícia. Olha só, eu tinha me preparado pra falar notícia. Não, porque saiu aqui agora há pouco, eu vi. O Valdívia tá bem, tá pronto. Né? É, eu tinha... Pode, tão falando, vou pro clássico, não vai e tal. Tá tudo bem e tal, mas... Tô querendo preservar ele, que acho que não é a hora. Tá. Aí, pô, eu tô procurando, é que tô olhando, né, pra ver se tinha saído mais alguma notícia. Parece que ele se espreguiçou e puxou o nervo. De repente aparece. Olha, não duvido. Valdívia sai do treino. Meu Deus. Ô, Valdívia, o que acontece? Ele adora, se conclui tanto. Valdívia. Ai, ai, ai, meu Deus. Valdívia. Aí, Valdívia. Não vem o Valdívia. Se machucou, Dudu. Se machucou? É que se for fazer agora, vai sair a voz da vó. Ai, beleza. Vai sair a vó. Nem me adora se machuca tanto. Ô, Júlio, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Você veio pro São Paulo, você tava no Parma. É, tava no Parma. Tava no Parma, né? Isso, isso. E não sei se isso aí virou folclore ou não, mas disseram que quando você chegou aqui no aeroporto, São Paulo ficou sabendo que o Palmeiras também tava interessado em te repatriar. Levaram você pra churrascaria, levaram pra você num churrasco não sei aonde. Deram uns goró pra você, falaram assim, mas não te largaram enquanto você não assinava o contrato. É verdade isso? Não, quando eu queria voltar, nós ligamos para o Palmeiras. Sim. Na época não quiseram. E era o presidente, era Mustafá. Que beleza, hein, Domingo? Que legal, hein, Domingo? Ah, logo viu? Quem? Logo quem? Eu não devia ter falado isso, Júnior. Nós não, quem era o presidente, Júnior, que não contratou você? Fala aqui, Júnior. Mustafá. Aí vocês falam que eu pego no pé do gordo. Vocês falam que eu pego no pé do gordo. Mas perdemos o Júnior. Por causa de quem? Quem que era o presidente? Vai saber o que aconteceu. Não, aí... vou saber. Tem que ouvir o Mustafá também, pô. Não quero ouvir porra nenhuma isso aí. Mas diga, Júnior, conta a história. Aí, não, nós ligamos e pra Mustafá, ele falou que não poderia contratar pelo teto, pela... Na época do Guerra, na época. É o bom e barato dele. Aí logo em seguida, aí saiu uma notinha aqui em São Paulo, que eu queria voltar, e o São Paulo já ligou. Me ligou outro dia, Milton Cruz. Ainda tava. Eu ainda na época falei com. Era Cuca, que tava ainda de treinador, ele me ligou. Mas a gente conversou com você direitinho pra você voltar. Porque eu sabia que era bom jogador. Eu liguei pro seu presidente. Na época era o Juvenal, liguei e falei, traz o Juninho, porque joga no meio campo, joga lateral, joga direitinho. Joga direitinho. Foi. Aí me ligou, aí começamos a negociar e deu certo a vinda cá para São Paulo. Mas o primeiro, na minha cabeça, o meu time, né? É do Palmeiras, mas infelizmente... Quem não quis, repete. Mustafa. Ah, olha, eu queria agradecer ao senhor Mustafa. Que desgraça. Obrigado, mamãe. Margel foi buscar no aeroporto. É, fui buscar, peguei o era diretor. Levei. Tem um cavalo pra ele. A falta de visão é incrível. Como foi? Me deu mesmo. Como foi jogar com o Luizão, que é teu grande amigão? Poxa, maior prazer, assim, sabe? Poxa, né? E nós chegamos juntos, né? Tá bem no Palmeiras também, né? No Palmeiras. Chegamos juntos, depois no São Paulo, né? Poxa, nossa senhora, Amoroso e Luizão é como os irmãos pra mim, né? Mas vocês dois tiveram problemas com o Leão, né? Tivemos. Com o Leão quase que eu embora, né? Uhum. Ele mandou embora, né? Mas o nosso presidente não deixou. Era o Marcelo Portugal na época? Não, ou era Juvenal. Juvenal. Ele vem aqui, ó. Não, mas aí não. Também. Mas aí depois fui tranquilo, fiquei no. Faltava três. Você já falou com ele depois disso? Não, não faltava. No Galo. Ah, e no Goiás. Aí mas é bem verdade que fiz as pazes. Dei o dedinho. Deu o dedinho. Brincamos até de esconde-esconde, eu ficar aí batendo cara. Mas um dia. RG, gostaria de voltar ao mercado de trabalho. É, velho. Tá voltando, você tá faz tempo no seu. Na verdade, eu falei pro CBD do Leão fazer o Pronatec. pra ele voltar pro mercado. Ah, não, faz o Pronatec, meu lindo. Ô, Júnior. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Você agora, vamos supor que você seja o presidente de um time de futebol. Você contrataria quem pra técnico do seu time? Cuca ou Muricy? Cuca ou Muricy? É. Muricy. Muricy. O Cuca... É verdade que o Cuca tem esse folclore por trás, de que ele tem essa coisa que ele... diz, eu não deixo o ônibus dar ré, não gosto que o ônibus dê a ré. Que isso? Porra. Você não atrasa. Você não vai dar ré? É duro, hein? Ah, tem esse negócio? Tem, né? Muita superstição. Eu acho que não. Não? Ah, vou te falar, Júlio. Ah, o Cuca é meio doidão, hein? Júlio, eu vou poupar o jogador do Flamengo, não vou falar o nome. Ele falou que tem isso? Você conhece. Chegou pra mim, tava lá. Mas de repente com o Júnior na época O Cuca era treinador do Flamengo, e até a final do Campeonato Carioca, Fla-Flu, no Maracanã. O ônibus do Flamengo tava indo lá na avenida pro Maracanã, o ônibus do Flu tava na frente. O Cuca virou pro motorista, começou a gritar, tem que passar, tem que ultrapassar, tem que ultrapassar. Aí na hora que ultrapassou, ele começou a gritar no ônibus, ganhamos, vamos começar a ganhar. Ai, e chegou na porta do Maracanã, o cara foi dar ré, ele falou, não. E aí esse jogador foi falar com ele, os caras se reuniram e falaram, ô Cuca, pô cara, olha, a gente respeita, mas... Menos, cara, precisa... Não, mas é... Uma... Cuca é assim mesmo, eu também já vi essa história. Eu te falo fora do ar quem... Não, mas tem que fazer isso mesmo, velho, porque o treinador, quando o cara é muito apático, o cara fala, não sente o jogo. Agora, quando o cara vibra, quando o ônibus passa, o pessoal, ai, tá vendo, é muito supersticioso. Tá, mas, ô Júnior, você era sacaneado aí pelo Marcão, pelo Vampeta, você não tem uma história engraçada envolvendo os dois? Porque os caras só te ferram, cara. Você tem história engraçada com o Marcão? O Júnior é vítima deles, né? Sempre. O Mano falou que eles só te ferram, os dois. É verdade, mas eu não tenho nada... Não tenho nada pra falar de Vampeta e de Marcão, rapaz. Só me. Nem uma brecha. Só me ferra, mas não tem nada pra falar deles, rapaz. Eles não deixam nada passar. São tinhosos. Eu só vou te contar. Quem é pior, o Marcão ou o Vampeta? Marcão, bem pior, tá louco? É, bem pior. Vem com aquela cara de santinho, né? Mas o que ele fazia com você nos treinos naquele tixinha tanto saco? Era porrada, era zoeira? Não, só zoava mesmo, mas. Brincadeira. Marcão, mas. Irmão, Marcão, um abraço pra você aí, Marcão. Deixa eu falar um negócio. A gente falou do treinador que ele teve, Cuca, Muricy. Quando eles jogaram Vitória, da manhã eu pedi Roberto Carlos, eu já de um lateral esquerdo novo. Falei, levaram Vitória até aquele rapaz, vou transformar o maior lateral esquerdo do Brasil. Foi verdade ou não foi, Júlio? O maior treinador que você teve foi o dele Luxemburgo. Não, Luxemburgo, realmente. Excelente treinador. Acho que quem foi melhor pra você, ele ou o Filipão? Rapaz. Não, briga boa. Eu vou ficar em cima do muro aí. Não, mas foi mesmo. Ele. Um jogo que eu joguei contra o Paraná Clube, Vitória Paraná, ele tava no Paraná. Jogou lá no Barradão, foi 3x3. E logo em seguida, joguei contra o Palmeiras. E aí ele foi contratado pelo Palmeiras, né? Aí já sabia que o Roberto Carlos ia ser vendido, ele já logo mandou me contratar. Então... Ô Júnior, quem que jogou mais? Você ou Felipe Menezes? Tá de brincadeira, avó? Tá de brincadeira? Tá de brincadeira, avó? Para de rir, Juninho. Responde, avó. Ai, tadinho do Juninho. Ai, ai, ai. Esse é o Estádio 97 no oferecimento do grupo... Ô, Benja, vamos falar agora do grupo S? Ruim. Vamos falar da S? Ele voltou pra onde? Ele tá onde agora? Ele voltou pra... Ah, ele tá lá no Goiás. Ele fez uns 3 gols. Onde já você jogou também, no Goiás. Mas, porra, ele pega o campeonato goiano. Não, mano. Eu tô dizendo, olha que absurdo. Oh, porra. Olha só, amigão, você quer mais qualidade de vida? Então venha conhecer o Le Village na nossa querida Mido Domênico, na nossa Casa Verde. Um bairro que é pura tradição, um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamentos de 59 metros quadrados, 2 dormitórios, sendo uma suíte. E olha, não perca tempo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Venha visitar o estande, amigão. Anota o endereço aí. Rua José de Brito de Freitas, 295. Conhece, Dodô? Isso é a antiga Avenida Tietê. É isso mesmo. Rua José de Brito de Freitas, 295. Ou você pode acessar esser.com.br/Levilage, o Village com 2 L's, hein? Ou você pode ligar agora mesmo também, 3951-3888. 3951-3888. É isso aí, amigão. Amar a Casa Verde é uma tradição e muitas famílias vivendo no Le Village também vai ser. Um abraço. É, Rafa. É, Alan Horn. Chups os dois. É, Sérgio Domingos! Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Engove, vai pra balada? Bom, engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Seu medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Muito bem, vamos a mais ouvintes? Vamos Manda. Lá? Vamos lá, vamos a mais ouvintes, Dodô. Vamos lá. Daqui a Alô. Pouco, daqui a pouco quero fazer o pronunciamento de novo. Oi. Chega. Alô. Oi. Quem fala? Quem fala? Jefferson. É. Pô, tá ruim a ligação, hein, Jefferson? Chega um pouquinho mais perto do telefone aí. Jefferson do quê? É Jefferson. Jefferson da Bahia. Bahia, velho. Tá. Opa, Jefferson. Tá falando de longe. Quantos anos você tem, Jefferson? Vou fazer 40. 40 anos de idade, hein? 4.0, RG. Mas só Jefferson, velho, da Bahia? É. Ah, então, você é da Bahia, tá bem. É? Ah, então tá certo. Então tá bom. Então tá, Bahia, ela é você? Ah, mas vamos falar agora pra você. Já que o Jefferson é da Bahia... Ah. Pô, tem um conterrâneo, pô. O Júnior é baiano. É? Ô, Júnior, fala com ele. Baiano também, pô. Fala, Jefferson. Beleza? A Bahia é linda. Que lugar da Bahia, velhinho? Tá sacanagem, né, sapo? Tá sacanagem, né, sapo? É o Luizão. É Luizão, né? É sapo, rapaz. Tá sacanagem comigo, né, sapo? Rapaz, é porra. Pegadinha no malandro. Vai falando devagar, eu falei, porra. Ô, Luizão. É o Benja, Luizão. Boa noite. Pô, obrigado por você ter participado. Eu combinei com o Luizão. Vamos dar uma zoada no Júnior. Ô, Luizão, esse é seu grande parceiro. Um dos grandes amigos que você fez no futebol, Luizão. Ah, o Júnior, com certeza. É um irmãozão mesmo. Tivemos jogar junto com Palmeiras, São Paulo, seleção brasileira. E a gente concentrava junto. Estava lutando, a gente vinha para morar um dentro de uma casa, uma da outra. Aí ele só me chamava, a mulher dele sempre fazia muita comida. Comida boa, eu sempre ia lá e lá uma boia. Depois vocês iam fazer o estudo da Bíblia ou não, Júnior? Não, pois, Elisão é parceiraço, né? Nós morávamos vizinho, né? De apartamento de frente. E sempre o Elisão tava na minha casa, tava na casa dele. Sempre, nunca tinha churrasco lá na casa dele, né? Quase nunca, né? Boa, era churrasco todo dia. Mas ô Luizão. Ô Luizão, você era mais um que sacaneava o Júnior pra caramba, pegava o cara pra Cristo lá, igual o Vampeta e o Marcão, ou você era de boa com o Júnior? Não, a gente era mais de boa. Brincava muito. Não, cara. Fala aí do chinelo que você me conta. O Júnior sempre foi muito descontraído. E a gente mais era sair com a família. Acabava o treino. Mas quando acabava o treino do São Paulo, a gente passava no num barzinho, tomava seis, né? Ô Luizão, mas que história. Ô Luizão, que história é essa que o Júnior falou do chinelo? Chinelo. Eu cheguei da Bahia, você falou o quê? A resenha lá no Palmeiras. Bom, quando a gente chegou no Palmeiras, aí a gente tudo assim, tinha saído o Roberto Carlos, aí eu não conhecia muito o Júnior, né? Aí todo mundo olhou assim, mas esse que é o lateral que vai ser o Roberto Carlos. Nós estamos mortos. Aí todo mundo dando risada, né? Aí ele vai e bota um cheque do Vitão da Bahia sem fundo, botando aquele espanto. A primeira coisa que ele fez chegar em São Paulo é botar um cheque do time sem fundo. A gente não aguentou, né, cara? Mas é um cara maravilhoso. Tem que falar também desses amigos assim no futebol, de encontrar, de estar junto. Foi isso mesmo, Júlio? Chegou na Bahia de chinelo, os caras tudo falaram, ih, tamo ferrado? Poxa, Miller, Piquinho Roupeiro, era todo mundo, pô. Roberto Carlos com as pernas, né, rapaz? Pelo amor de Deus. Fernanda... uma delícia, não é verdade? Que perna gostosa, filho. Aí chegou eu lá, magrinho, de chinelo. Aí você tava me zoando, né? Lisão mesmo me zoando, Miller. Mas graças a Deus, com o passar do tempo, consegui, né? Entrar na família palmeirense. E, graças a Deus, né? É, substituí a altura. É, um jogador que, pra mim, até hoje, sou fã, sou ídolo, que é Roberto Carlos. E qual time era melhor pra vocês? O Palmeiras de 96 ou o São Paulo de 2005? Luizão, eu? Luizão, responde, Luizão. Eu gosto do time do Palmeiras de 96, acho que ele tinha fantástico, o melhor time que ele jogou. O Luizão foi o melhor time que ele jogou? Não, também eu acho. Tecnicamente, era sensacional. Ô Júnior, foi bom porque veio o Roberto Carlos, aí veio o Júnior, e depois veio o Rovilson, né? Meu Deus. O Palmeiras se deu que bem. Fase, depois veio o Misso. Aí é, veio os caras bons depois. Obrigado, viu, Júnior? Mas depois do Luizão. Valeu. E depois do Luizão? Ah, Luizão veio. Não, depois veio o Oséia, né? Foi logo depois. Ué, o Oséia era bom, é. O Luizão era melhor, mas o Oséia era bom. A avó gostava do Oséia. O Oséia fez um gol na final da Libertadores. Ele fez gol. Ele fazia contra, a favor. Ele fazia tudo. Ô, Luizão. Boa noite, é o Sombra que tá falando. Tudo bem, Luizão? Tudo bem, cara. Tudo bem, graças a Deus. Bom, só falar um pouquinho aí do São Paulo, cara. Saudades do tempo que você jogou no Tricolor e que a gente tinha centroavante na área que sabia que podia contar na hora H. Só queria dizer isso, obrigado aí pelo tempo que você jogou no São Paulo e ajudou o São Paulo a conquistar a Libertadores da América. Muito obrigado, viu, Luizão? Nunca é demais agradecer ao Luizão. Eu acho que ele e o Júnior chegaram na nossa missão, posso vou trazer sorte, né, Júnior? É verdade, é verdade. Olha, é maravilhoso. O São Paulo fazia, acho que 12 anos que não ganhava um título importante, né? E a gente, junto com os companheiros nossos, conseguimos chegar aí e ajudar o São Paulo a conquistar o título com um time todo... Ninguém foi comprado, né? Era tudo... Tudo a rebarba que vem sobrando no lugar. Tudo a rebarba, Júlio. Ô, Luizão. Você pega o time todo, o Cicinho tá desempregado. O Batão acabou o contrato. O Júnior acabou o contrato. Lugano ninguém conhecia. O Zé acabou o contrato. O Mineiro acabou o contrato. Todo mundo, amoroso, eu. O time inteiro. Danilo, grafite, todo mundo. É verdade. Ô Luizão, deixa eu perguntar pra você, se você fosse o técnico do São Paulo, quem seria o seu ataque do Tricolor? Vamos falar de ataque. Ah, rapaz, eu hoje, eu acho que o menino tem que ter mais chance, o Karnec. Eu insistiria com o Pato. Pato e Karnec? É. Tá certo, tá bom, tá bom. Ô Luizão, pô, obrigado, Luizão não, ô Jefferson da Bahia, obrigado, viu, Jefferson? Ô Jefferson, obrigado aí. Ó, quase mataram o Maurício na praia, hein? Quase mataram ele, mas na próxima a gente consegue. Valeu, Jefferson. Valeu, Jefferson da Bahia. Valeu, Luizão, um abraço, meu irmão, abraço toda a família aí. Valeu. Pô, quase, no começo você tava acreditando que era o Jefferson da Bahia. Não, eu tava assim aqui, eu falei, poxa. Eu conheci logo a voz. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Vamos falar agora do Resort do Estádio 97. Ah. Ei, amigo! Resort do Estádio 97. Velhinho, vem aí mais um Resort do Estádio 97. Bom. De 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort, em Atibaia. Fim de semana completo ao lado da turma do Estádio 97. Eles não precisa mais apresentações, né? O Bourbon, dos melhores resorts do país. Vai ter campeonato de futebol society, vai ter futebol de botão, vai ter o bingo do Estádio 97, a balada do Energia na Veia, futebol no videogame, os jogos da Cassineira. Um abraço aí todo o pessoal da Cassineira, a galera do Estádio 97 fazendo o Estádio 97 ao vivo no Teatro do Bourbon. Vai ter a resenha do Zé, o RG e o stand-up do Rudy Landucci. Tá preparando lá o stand-up, Rudy? Olha, estamos preparados. Não, já tá preparado. Vai ter o Aguinaldo entrevistando. E parece que o Carmelo vai chegar no resort também. Jorge Carmelo vai estar no resort. Conseguiram desenterrar a pampa. Uhum. Mas dessa vez vai ser bom, né? Esses caras dão uma força, né? Aqueles malucos dão uma força. Imagina, olha. É nada, isso. Top, garanto pra você. Quem não foi ainda, vá no Picadeiro. Novas imitações e novos textos. Stand-up do Rude é sensacional, é você não pode perder. Ligue agora na Lotus Travel. E olha, a promoção que eu fiz na semana passada, eu vou estender mais essa semana, Bá. É o seguinte, quem fechar o resort do Estádio 97 essa semana, ou melhor, até quinta-feira, até quinta, ganha um par de ingressos pro show dos Paralamas. Festa, na verdade, é festa do Energia na Veia neste sábado com o show dos Paralamas. Então ligue agora na Lotus Travel, 2896-4665. 2896-4665. Você pode ligar agora, pedir informações e fazer a sua reserva. Uma informação que eu já antecipo é que você pode parcelar em 6 vezes nos cartões Credit Card, Mastercard, Visa ou 6 vezes no cheque, bom. Tá bom? Então ligue lá, 2896-4665 e faça a sua reserva. Tá toda a turma da Lotus Travel aguardando a sua ligação. O apoio da Cassineira e do Edu Botões, que vai fazer todo o entretenimento com a galera lá pro pessoal jogar um futebol de botão bacana. Os veinho curtem demais, não é não? Esse é o Estádio 97, oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro, a BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Vamos trazer agora os ouvintes na sequência. Bora. Sem parar. Esse é o momento Sem Parar no Estádio 97. 3 ouvintes na sequência. Com Sem Parar, é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar... em todo lugar, Dodô. É verdade. Alô. Boa noite. Boa noite, quem fala? É o David. Tudo bem, David? Tudo bom, Dodô? Tudo bom. David, do que nome completo? Sampaio de Stephanie. E quantos anos você tem? 3.3. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico, velho. Eu quero meu pai, senhor Dedo. Domênico, oi. Falei com meu pai pra enviar um menino Jesus. Agora põe nele pra jogar. Ah, é verdade, boa. Põe pra jogar. Pô, é verdade, tem que pôr. O RG vai 3.3, hein, hoje, segundo ano, assim. É, precisa ver a situação dele, né? Por quê? Situação, como assim? Ele, David Palguense, tá tudo aqui. Ah, sensacional. Salvou a hora. O RG fica esperando a risada, ó. Ele não gosta muito da risada. Você viu? Ah, você não fez, tá vendo? Você viu que, né? Viu que o controle tá ali perto, né? O RG com essa barba, ele não parece o leão, que era inimigo do Rei Leão. Qual? O leão inimigo do pai do Rei Leão, o tio do Rei Leão. Qual era o nome do leão? Zafar, alguma coisa assim. Aí, RG. É isso. Tô elogiando. Você gostou do meu cavanhaque? Vai lá, Dudu. Então tá bom, e qual que é o bairro? Essa eu quero ver se o Ben já descobre, hein? É só inventar. Como? Okay. Como? Colorado Garden. Jardim Colorado, mano. Aí. Jardim Colorado. Colorado Garden. Que beleza, o Internacional maravilhoso. Mas acontece o seguinte: tem Jardim Colorado, bacana, tem uma porrada. Não, ele falou, não falou Jardim Colorado, ele falou Colorado Garden. É, Colorado. Com acento no R. Não, e não é tem só nada Colorado. Pior do que Coloral, velho. Nossa, que gosto horrível daquele assim, bagulho. Coloral não tem gosto, é horroroso. Gosto, como animal. Não tem? Acho que não. Como não tem? Então vocês não têm paladar, gente. Colorar corante. Nossa, sombra. Você que cozinha, você que é um cara. Que gosta de muitas vezes se meter na cozinha ali e fazer um macarrãozinho. Colorau tem gosto ou não tem? Eu cozinho, nada. Uso. Colorau não tem gosto? Não tem gosto. Não lógico tem, que não. Tem, gente. Você tá de brincadeira. Lógico que tem. Amigão, imagina. Mas se é o que conheço, é Zona Leste. Ele perde a mina Sapopemba. Nossa. Esse mesmo, Benja. Parabéns. Falei? Ó, boa sorte aí, mano. Tem 3 jardins colorados. Esse eu acertei. Ei, Benja. Boa sorte aí nesse pico aí. É perigoso, hein, mano? Tá doido. Você falando que é perigoso? Você tá louco. É pra lá o do pico? É pra lá o. É pra lá ou pra cá de Sapopemba? É antes. Ah, é paralelo com a Sapopemba. Paralelo. É Deus do céu, mano. Você tá triste ou você tá... Sapopemba é Corinthians. Feliz. Corinthians do caramba, que é tricolor. Chupa! Chupa! Tá no bairro errado. Opa. Aí é o Jardim Tricolorado. Ô, velho, como é que você acorda assim no dia de clássico sabendo que você já vai perder, velho? É igual quando você sai na rua e tem aquele valentão que você te bate, você fala hoje de novo. Aliás, mano, a música sempre é assim. Foi pro ar, tá no Sol do Clown da rádio agora. Obrigado pro Vilela. Até o fim do programa nós vamos repetir a música. E tá no sound da rádio, quem quiser ouvir no Face e no sound. É legal. Ô, David, duas coisas. Fala aí. Quer falar do São Paulo? E, além disso, você tem direito a fazer pergunta pro Júnior, campeão de Libertadores, campeão mundial pelo Tricolor, campeão brasileiro, ganhou tudo que podia. Caramba, acho que ganhou o Paulista, né? 2005. Eu queria fazer uma pergunta pro Júnior, lá em 2005. Pode fazer? Pode perguntar que o Júnior tá te ouvindo. Ô, Júnior, boa noite. Boa noite. Queria saber do Falcão. O que aconteceu com o Falcão? Puta no jogador, não ficou nosso tricolor aquele ano lá. Foi o Leão mesmo que mandou ele embora? Cara, Falcão é um craque, né? Assim, no futsal, a gente é imbatível, né? Mas eu não sei, o Leão, né? É, a empatia do Leão também. E o presidente queria que ele ficasse, mas o Leão achou que no futebol o Falcão não serviria para aquele momento, né? Pelo trabalho que ele queria fazer dentro do São Paulo. Então foi mais entre Leão e Falcão. A diretoria realmente gostava do Falcão, a torcida gostava do Falcão, né? Sempre que o Falcão estava no banco, a torcida pedia, mas foi um problema entre Falcão e Leão. Como é que era o seu comportamento com o Leão, Júnior? Leão que ficou sabendo, viu, Júnior, da contratação do Falcão aqui no programa. Mas, ô Júnior, e com relação aí ao seu comportamento junto com o Leão ali, você estava bem com ele ou batia de frente? Não, o Leão, assim, trabalhava, mas não tinha aquela filosofia, né? Trabalhava e não tinha aquela amizade com os jogadores, né? A gente trabalhava, fazia nosso trabalho, ele fazia o dele e ponto, né? Não fazia churrasco. Nós tivemos até uma divergência, né? Como eu te falei antes, quase que eu ia embora, mas o presidente bancou. Mas logo, a minha sorte também, que faltava 3 jogos para acabar o brasileiro. Aí logo fomos de férias. Aí na volta, né? Aí ficou tudo tranquilo. A gente foi campeão com ele o Paulista. Fizemos a primeira parte da Libertadores muito bem, depois ele saiu, chegou outro Ori. E depois o Leão, por que pareça, ele me contratou para jogar no Atlético, depois no Goiás. Então acho que passou. Foi uma briga ali, foi, mas depois, graças a Deus, nós fizemos a paz. Ô Júlio, passa o vinagre aí, meu. Que é? Como assim, calção? Olha a bola de fogo aí! Nossa, tá muito louco, meu. Que foi? Deixa eu fazer mais uma pergunta pra você aí. Diga, David, faça. Eu queria saber o que ele acha do futebol do Carlinhos. É isso mesmo, não é? Como vai? O que você acha, Júnior? Futebol do Carlinhos, lateral esquerdo, que era do Santos, Fluminense, e agora tá no São Paulo. Qual a sua opinião? Não, acho um bom jogador, né? Boa contratação. É. Não vinha tão bem no Fluminense, né? Mas é um jogador de muita qualidade, infelizmente agora machucou, né? Não pôde atuar ainda, mas eu acho que fez uma boa contratação o São Paulo, né? Esperamos que ele encaixe muito bem na equipe. Tá certo. David, quer falar mais alguma coisa, David? Ô, Samba, eu queria só fazer um comentário da Thaíde, que ontem ele fez no Mesa Redonda, lá em relação à torcida na ajuda. Faça, mas diga. Como que ele quer que a gente ajude o São Paulo, né? Torcendo, se não dá nem pra comprar ingresso? Como que vai fazer pra sanar esse problema? Porque aí é complicado. Você meter o pau na torcida, é fácil, né? Mas e ajudar a comprar os ingressos? Que tá difícil, hein? É verdade. Além de caro... O sistema não funciona. É verdade. Eu sou testemunha disso. Eu tive problema pra comprar. O Mota não conseguiu comprar semana passada pra ver um jogo lá. Qual jogo? Não, era o jogo contra o Corinthians. Não conseguia comprar. Tinha um momento que o cara era obrigado a fazer uma assinatura do PayPal pra ele poder pagar. Pô, que o cara tem que ser obrigado a fazer uma assinatura desse mecanismo? Por quê? Por quê? Não é verdade? Por quê? Não é verdade? Pô, tem que obrigar o nego a fazer assinatura? Ô, amigo, mas você é sócio-torcedor ou não? Mas você é sócio-torcedor? Não, eu não sou. Então, mesmo eu não sendo sócio, tem a possibilidade de comprar. E nem me cadastrar, eu estou conseguindo também, entendeu? Então é complicado também, né? O São Paulo, antes de criticar a torcida, precisa antes rever os seus próprios problemas, fazer uma autocrítica. Com certeza. Primeiro uma autocrítica para depois vir falar qualquer coisa da torcida. E se o São Paulo não passar, ridículo, se o São Paulo não passar a primeira fase da Libertadores, não sobra pedra sobre pedra. Eu também acho. Sai Muricy, sai a Thaíde Guerreiro, sai todo mundo. Mas a vida do São Paulo é essa próxima partida com o São Lourenço. Concordo. Essa próxima partida é mais importante do que a última contra porque o Corinthians. Se você não ganha aqui, com lascou. Que moral vai ganhar lá? Aí lascou. Se o São Paulo vencer aqui, mesmo que perca lá, pelo menos fez a obrigação dele em casa. Depois decide contra o Danúbio. É verdade. A vida do São Paulo é o próximo jogo. Ô, David, um abraço. Você viu o Luizão falando pra ele, o ataque seria Kardec e Pato. Concordo. É, no momento não tem como, né? Tem que ser isso. O Luiz Fabiano não tá tão bem assim. O Ganso, pelo amor de Deus, né, tá andando em campo mesmo. Acho que até o Bosquilha cairia melhor nesse momento. Pelo menos pra fácil, no momento. Fácil, né? Espero que não aconteça com o Bosquilha o que aconteceu com outros jogadores, entre eles o Oscar. E foi embora porque não teve oportunidade. Espero que não aconteça. Bosquilha, bom jogador. Tomara que não seja desprestigiado a ponto de amanhã acontecer qualquer coisa. O Mano falou do último do jogo contra o São Lourenço, e vendo o São Lourenço jogar muitas vezes, você pode ver o seguinte, Sombra. O lado do São Lourenço, onde ele arma todo o jogo dele, o ataque todo dele, é o lado direito e esquerdo. Portugal, deixa eu falar um negócio. Dá marcar ele lado esquerdo, senão o problema vai ter não é problema. O Bufarini é embaçado. Bufarini, o Romagnoli encosta ali, o outro meio encosta. O São Lourenço. O São Paulo não tem nem que pensar no São Lourenço, como joga o São Lourenço. Sabe por quê? O São Paulo não tá pensando nem como ele joga. Ele não tem padrão, né? Como que ele vai se preocupar com o São Lourenço? O São Paulo não sabe nem... Pode jogar qualquer esquema do outro lado. Não importa. Do lado de cá não tá jogando nada. O esquema daqui não existe. Ô, David, um abraço! Ô, Tomé, só falar mais uma coisa pro Mano aí. Fala pro Mano. Ô, Mano, vai aproveitando essa fase aí, que eu já passei dessa fase também, eu sei como que é, ficar tirando o sarrinho dos outros, mas agora acaba, viu, chegado. Acaba nada, João, acaba nada. Ó, 8 anos que vocês não ganham do Corinthians no Morumbi. 13 partidas lá. Desculpa, se você pegar o histórico, ó, em mata-matas, o Rogério perdeu 9 mata-matas pro Corinthians, velho. 9, velho. 9. Rogério não joga isso sozinho, é uma vida, né? Mas isso é uma vida. Ué, não é um mito. O Rogério tá quando é pra falar do Rogério, vocês falam, é um mito. Ué, não importa, por isso que eu tô falando. 9 mata-matas o Rogério perdeu pro Corinthians. Se ele não tivesse 24 anos. Não adianta, velho. Ó, o Corinthians hoje é o time a ser batido, você sabe disso. Ele perdeu mata-mata, só que é o seguinte: título pra ele não falta. Não falta. Não em cima do Corinthians. Ah, não. Eu tô falando de confronto, foi. Tô falando confronto direto. Gol 100 foi em cima de vocês. É não, 99. Não, isso é inveja. Igual em cima do Júlio César, braço curto, não vale. Também. E o duro que ele fala, e a gente tem que ouvir, mas tem uma coisa que o Domênico Mota tá comentando agora ali fora do ar na cozinha. Eu quero ver o dia que o Corinthians sair perdendo um jogo. 1-0 contra, ele precisa Vai virar. Porque ele joga bem com a vantagem administrativa. Vai virar. Desculpa. Eu quero ver. Já aconteceu esse ano e virou. Já aconteceu esse ano e virou. Aconteceu quando? Acho que já. Quem me dera, Paulista, inúmeros jogos. Olha, quem me dera tá com esse problema que o Portuga tá sugerindo. Não é sombra, é que eu preciso ver esse time atacando. Ele marca muito bem, fecha muito bem. E pra atacar? Não dá, Portuga. Tá com o time bom, eu sei. Pode tá perdendo. Velho, o Corinthians é o time a ser batido, velho. Essa é a frase. Tchau, David. Um abraço. Valeu. Tchau, até mais. Essa sequência sem parar, o momento sem parar no estádio 97, 3 ouvintes na sequência. Com sem parar o seu tempo rende muito mais, sem parar em todo lugar, Domênico. É. Alô. Alô. Quem fala? Fábio. Fala, Fábio, tudo bom? Beleza, consegui. Consegui, o Fábio do quê? Fábio Jimenez. Jimenez, e quantos anos você tem? Tenho 37. RG, 3.7 hoje, segundona. É, como diz meu vizinho lá em Santa Isabel, e a mulher dele chama Gi, né? Ah, entendi. Aí quando ela faz alguma coisa em excesso, e aí? Aí ele fica gritando, Jimenez, Jimenez. Ah, sim, claro. Eu sempre falo isso também, RG, Jimenez. Eu pensei que você ia falar que eles mandam ele embora, vai, Gi. Eu falo, Jimenez. Gostei dessa aí, RG, irmão. Ô, velho, e o bairro qual é? O bairro é essa aí, o Benjamin vai matar fácil. JB, Jardim Brasil. Ah, Zona Norte. Aí é nós, hein? ZN. Que saudade que eu tenho. Aí Avenida, é tudo nós. Avenida Roland Garros. Não é Roland Garros? Não. É quase isso. Mas é lá, Leonora, o torneio é de Roland Garros. Mas a rua é Roland Garros. Mas por quê? Porque lá é. Quadra do Benfica aí. Quadra do Benfica. E se eu perguntar lá onde fica a rua Roland Garros? Você vai sair com tapa na orelha, velho. Os caras não gostam, não. Pergunta Roland Garros. Ô, meu velho. Exato. E você tá triste? Como é que você tá hoje aí? Cara, eu tô puto, não tô triste não. Rapaz, calma, menina! No JB é cheio de corintiano, rapaz. Tá nervoso ele, Benjamin. Eu tô puto, mas tô feliz que eu consegui ligar aí. Eu venho tentando já há muito tempo, hoje eu consegui, por isso eu tô feliz. Tá certo, você é tricolor então, né, Fábio? Exatamente, Sombra. Fábio, nós estamos aqui com o Júnior, ex-atleta do tricolor, dispensa mais apresentações. Você pode perguntar pra ele, você pode falar do São Paulo, aproveita essa ligação, cara. Tem direito a pegar uma latinha de óleo na carreta também. Ai, ai, ai. Ó, primeiramente, agradecer ao Júnior, né? É um prazer estar falando com vocês todos aí. E ainda ter a sorte de ligar e falar com o Júnior, né? É. Porque o Júnior é de uma geração que era diferenciada no futebol, né? Falar a verdade, né? Vencedora, né? Esses caras aí, Júnior, Luizão, essa geração aí, e essa rapaziada que tá jogando bola hoje, eu acho que eles não servem nem pra amarrar a chuteira desses caras, viu, meu? É verdade. É diferente, né? Esses caras aí jogavam sério, jogavam com respeito, à torcida, com amor e tudo mais, meu. Hoje você assistir um jogo de futebol e infelizmente estamos falando do São Paulo, é piada, viu, cara? É piada. Ah, eu vou discordar de você de um negócio. Eu não acho que jogador. Acho que você pode. Talvez eu concorde que no passado tinha mais qualidade. Mas eu não concordo que hoje falta respeito. O time de São Paulo não entrou ontem pra perder, gente. Nenhum jogador entra pra perder. Ô Benja, então. Todo time tem época que entra desatento, né? Ah, não é desatento, cara. Gente, o São Paulo ontem. O Rogério perdeu um pênalti, cara. Só por isso, então. Não, é só por isso. Se o Rogério faz, a história poderia ter sido diferente. Matava o jogo. Poderia ter sido diferente, mas ele iludia a torcida. E outro. Mas é melhor, eu te garanto que o torcedor de São Paulo queria estar iludido hoje ganhando o Corinthians do que estar na realidade perdendo. É, mas aquele remédio pra curador de cabeça não cura doença. Não sei, às vezes uma vitória num clássico dá moral depois. Eu posso falar uma coisa, Benji? Lógico, fala tudo. Então, você até tá certo em partes que você tá falando. Agora, veja o meu ponto de vista. Eu sou São Paulino, tô acompanhando. Eu já assisti todos os jogos do São Paulo esse ano. O São Paulo, até agora, fez 4 jogos com times grandes, times da Série A. E eu vou falar pra vocês quais foram. Os que dá pra levar em conta, tá? São Paulo jogou com o Vasco, um amistoso lá, sem valor, com o Vasco que acabou de subir pra Série A, né? Tava na B, né? Uhum. Jogou mal, ganhou sem convencer. Meu ponto de vista, eu vi o jogo. Depois jogou com o Flamengo, razão. Perdeu. Mas calma. Oi? Mas é começo, calma. É. Então, não é mais começo, não. Estamos falando de adversário. Eu acho que você mede um time pelo adversário. Depois pegou o Santos, não tomou 5 por causa do Rogério. Não, calma. Aí pegou o Corinthians 2 vezes, perdeu os 2 jogos. Aí normal, aí, se eu fosse jornalista, repórter, e eu não sou, eu queria estar de frente com o Muricy, eu queria fazer 3 perguntinhas pra ele. Eu ia falar, Muricy. Quais? Primeira, ele tá aqui. Primeira pergunta. Que horas que o São Paulo vai começar a jogar e ganhar de time da primeira divisão? Portugal está ouvindo a rádio. Com todo respeito, ganhar de 5 do Bragantino, do Audax e desse monte de time ruim do Campeonato Paulista, não vale. Não vale a conta. Segundo, qual é o esquema de jogo do São Paulo? Porque o São Paulo não tem esquema de jogo. O negócio é o seguinte, meu filho. Boa noite. Primeiramente, para todos vocês, né, meu? Primeiramente, quando tiver um lateral esquerdo igual o Júnior, não o Reinaldo, né? Se colocar o Júnior, eu tenho certeza que vai melhorar. Quando tiver algum jogador de nível, quando a torcida apoiar, quando o Mota parar me cornetar... Culpa é minha. Agora, se quiser é o seguinte... Os caras que tem lá, dá pra jogar mais, hein? Se quiser que eu vou embora, vou meter igual a mina do Big Brother, meu. Tem problema. Eu concordo. Pior que eu concordo com tudo que você disse. Você concorda? Você tá concordando? Não, eu também concordo, não tem esquema, Muricy, meu. O Muricy ontem na coletiva concordou que o São Paulo tem um problema, não entra na área. Não posso falar uma coisa? Eu gosto muito do Muricy. O Brasil fala que tem milhões de treinadores, né? A gente aqui é torcedor, também acaba vendo um treinador. Não somos treinador é o técnico que tá lá, que sabe que ele vai escalar. Na minha opinião, o São Paulo tem alguns jogadores que com esse sistema de jogo não vai funcionar. O Muricy parece que é muito teimoso. Ele tem uma dificuldade grande para mudar o time. O time precisa mudar a forma de jogar, entendeu? Do jeito que está entrando, com essa formação, vai ganhar sim. Vai ganhar desse monte de time ruim do Campeonato Paulista. Todos os Ense, Linense, Penapolense, Chechelense, sei lá eu, Ituano. Não vai ganhar nenhum clássico. E o histórico do Muricy para clássico é péssimo. O Muricy não ganha clássico. É o rei do morre-morre. Pra entrar lá e dar desculpa, eu também dou. Eu só quero dizer... Nossa, vocês estão fritando o Muricy, vocês são ingratos, cara. A carreta desceu aí. Emocionalmente. O Muricy tirou o São Paulo do rebaixamento e vocês estão derrubando o cara. Ele é maior do que o São Paulo? Não é maior, mas vocês estão derrubando o cara. Mas ele é maior do que o São Paulo? Quem falou isso? Ele tirou do rebaixamento. Quem falou isso? Você tá falando que não pode criticar ele? Vamos deixar o Fábio... Segue a missa, brother. Segue o enterro. Ele tem que ir, porque ele não quer mais trabalhar, cara. Como não quer mais trabalhar, velho? Ele tá trabalhando. Mas peraí, se você vê, por exemplo, o Ganso morto dentro de campo, o Luiz Fabiano morto dentro de campo... Mas alguém escalou. Ele apresentou esse ano, do início do ano até agora. Já jogou, eu não sei quantas partidas, aí vocês tem os números aí, 10, 12 partidas. Mas, ô mano, quem escalou o Ganso e o Luiz Fabiano? Mas, Sombra, ele tá bancando o elenco, mano. Ah, bancando. O treinador ganha o elenco assim, Sombra. Bancando o cara que tá mal. Não vou contar o jogo do Danúbio. O Danúbio é um time ruim que vai classificar todo mundo no grupo. Ganhando o Vasco, de time grande, de 10 ou 12 jogos aí. Pô, pelo amor de Deus, gente. Desculpa eu falar. Desculpa eu falar. Eu acho que o repórter, quando sentar lá, se algum de vocês tiver oportunidade... Muricy, a torcida do São Paulo tá querendo saber quando é que o São Paulo vai ganhar de time grande. Porque golear esses timinhos aí não precisa de Pato, não precisa de Ganso, não precisa de Luiz Fabiano. Aliás, esse aí... Quanto ingratidão. Esse Luiz Fabiano, rapaz, eu vou te falar. Mas aflitando. Não é ingratidão, não. Quem que falou foi o Domênico? Domênico. Foi o Domênico. Não falei nada. Foi o Mano. Assume aí. Não falei nada, não. É o Mano, trouxa. Fábio, tanto faz quem falou. Você vai entender. Momentos ruins e momentos bons de um time. Momentos bons do time do São Paulo, quando o São Paulo disputava título, classificava, disputava decisões. Aonde estava o Luiz Fabiano em todos esses momentos? Mas ó, você foi lá gritar o nome dele quando ele foi apresentado no Morumbi. Foi ou não foi? É por isso não pode criticar mais o cara. Inclusive o outro aqui, o Mota até chorou no dia. Não pode criticar mais o cara. Vocês só criticam. Mas a conversa não é com você agora. Lógico que é, lógico que é. É porque eu sou o único aqui que está contrapondo o seu argumento que é fraco. Você é ingrato. Você é ingrato. O cara falou tudo certo. Você é modinha. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falatório. Fábio, pra encerrar, cara, quer mandar abraço pra quem, Fábio? Modinha. Quero mandar abraço pra todos vocês aí de novo, novamente pro Júnior, né? Certo. Um prazer conseguir falar com vocês mesmo, é difícil, nunca tinha conseguido, o pessoal da empresa lá vai ficar feliz também, todo mundo escuta vocês aí. Como é o nome da empresa? É o Alexandre, a empresa é Central Equipamentos, não sei se pode falar o nome. Pode. Já falou. Já falei, né? Tá falado. Falou já. É o Ricardo, o Ricardo é corintiano aí, gosta do Mano, o Alexandre. Obrigado. Também. Tem mais São Paulinos lá também, que aí escutam Sombra. Tem Santista Palmeirense, o Domênico, o RG. Ah, é nóis aí. E quantos anos você tá nessa empresa, amigão? Together, velho. Quantos anos você trabalha nessa empresa? Bicho, eu tô lá desde 97, meu. E você gostaria que seu patrão fosse ingrato com você, assim como você tá sendo com o Muricy, com o Sombra? Para falar besteira! Uma crítica, eu não falei que ele tem que sair. Não entra na dele, Fábio. Não entra na dele, você tá certo. Falei da coletiva. Mensagem subliminar, gente. Entrevista coletiva. E dá desculpa. E outra coisa, ele quer falar do time dos outros, ele tem que falar que o... Ah, não, mas o Corinthians tá jogando... Se for falar do meu, você vai chorar, velho. Se for falar do meu, você vai chorar. Vai embora, irmão. Fábio, um abraço, boa noite. Tchau, ingrato. Muito obrigado, Sombra, valeu. Valeu. Tchau, ingrato. O Fábio falou tudo. Esse é o momento sem parar do estádio 97. Três ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Sem parar, em todo lugar, Domingo. Ô, Sombra. Hoje não tá fácil pra vocês, não. O jogo do Palmeiras domingo, ia ser às 4, por causa dos protestos, vai ser às 11, só pra avisar o torcedor. 11 da manhã? É, Palmeiras e 15. Acabou da manhã, de ser mudado, sim. Pode procurar aí no 11 da manhã? Do domingo, é, porque a tarde vai 15. Ter protesto. É, o protesto dia 15. Protesto por causa geral, que a polícia vai ter que estar no protesto. Falar, não poder esse no horário é legal pra caramba. Eu era moleque, eu já peguei alguns jogos. Pergunta pro Júnior se ele queria jogar às 11. O cara tem que estar 7 horas no estádio, velho. Pô, mas é uma vez também. O Júnior não pegou, mas eu já peguei quando era moleque, Júnior. Eu cheguei aí alguns jogos do Campeonato Paulista, domingo às 11 da manhã. Não, acho também que eu joguei também alguns jogos. Joguei, acho que joguei legal, sim. Campeonato Paulista. Não, é paulista. Não, é o problema é acordar, tomar o café da manhã. Aquele jogo que o Argel arrebentou o joelho na placa, Santos e Palmeiras? Tava, pô. Esse jogo foi. Eu fui nesse jogo. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Foi de manhã. É isso aí. Não, é legal. Alô? Alô? Quem fala? Fernando. Fernando do quê? Fernando Gonçalves Ferreira. E quantos anos, Fernando? 26. 2.6 a região hoje. É, o Portuga lembrou bem, velho. O que, que ele foi? Lembrou? Não lembrei. Nesse jogo aí. Qual? Se foi de manhã ou à tarde, não importa. O que importa é que o Argel se Ferreira nesse jogo. Ah, sensacional. Pior, pior que isso, só quando ele pegou o Riquelme no Palestra Itália. Não lembro disso. O Júnior tava lá, pegou da pele. A gente não lembra disso, né? Não, tava antes. Não, tava na Itália. É, já tava lá. Ô, tá vendo? E qual que é o bairro aí, velho? Pô, essa eu acho que o Benja vai acertar. Fácil, acha? Hein? Acha que vai acertar? Ah, não, o Benja é o cara. É, Benja, Jardim Imbé. Como? Jardim Imbé, não é a primeira vez que liga, mano. Ah, da cabrita. É do Jardim Imbé, o Jardim Imbé. Eu vou dizer não é a primeira vez que ligam aqui, não, viu? É, não é a primeira vez. Não, Jardim Imbé. Não, peraí, gente. Jardim Imbé que eu conheço é Zona Sul. E é o mesmo que eu conheço. É isso mesmo, Capão Redondo. Ali é isso que eu ia falar. Um abraço pra galera da Vila Fundão. Você fala, é nóis aí, mano. Valeu, abraço aí. Aqui vocês comem tanto em cima do outro. Ô, Junão. Hoje faz 18 anos que morreu o B.I.D., você viu, Dodô? É, o B.I.D. Os meninos do Brown vão jogar lá, mano, lá no Capão. Tá precisando do meio esquerdo, mano, tá ligado? Tá fim, no time do Fundão. E a Inesita foi morar no dentro. Céu, hein? Tá dentro, mano? É, fica tranquilo, que enquanto nós não ganhamos, não acaba o jogo, tá? Relaxa. Relaxa, viu, mano? Certo. Ô, velho, e aí? É. Qual o time aí? Pô, pelo menos hoje aqui a gente tá ganhando todas, né? Pelo menos hoje a gente é maioria aqui, é tricolor. Tricolor, galera. Mais um chorão. Tem que ganhar em algum lugar, né, velhinho? Mas existe o Muro das Lamentações, este é o Estádio das Lamentações. Mas você, como participante, tem direito a pegar sua latinha na carreta, velho. Vai. Você pode criticar, você pode falar o que você quiser. Aqui pode tudo. Pode fazer pergunta pro Júnior, ex-craque tricolor. Fique à vontade. Ô, Sombrão, ontem eu consegui ir no jogo, consegui comprar ingresso, estava no jogo. Você conseguiu comprar? Parabéns! Parabéns! Aleluia! Aleluia. Até no primeiro jogo da Libertadores contra o Danube, eu fui com meu primo. Ah. Meu primo, a gente chegou lá, era 8 horas, meu primo foi entrar, era 9:30 no estádio. Certo. Com problema na bilheteria, porque não conseguiam reconhecer, a gente tava com problema para entrar. Que beleza. Mas ontem entrei, foi tranquilo, só que o que vocês estão comentando aí é totalmente pertinente, porque lá de cima da arquibancada a gente vê perfeitamente o Ganso e o Luiz Fabiano, assim, escondidos. Os dois jogando atrás da marcação. Quando entrou o Kardec, então, meu Deus, parecia que os dois estavam baixando aplicativo ali na... Baixando aplicativo é bom, hein? Não, os dois estavam ali dentro da área, acho que conversando no WhatsApp ali, não sei. Tipo de não, boa, né? Parado, criando raiz ali na área. Os dois não se mexem. E até o Michel Bastos se surpreendeu, porque ele não jogou tão bem ontem, esperava um pouco mais dele. E o Souza e o Denilson também não jogaram muito bem ontem. Assim... É o que você falou, o Reinaldo não dá pra gente esperar muito, porque ele não era nem pra estar ali de titular, mas infelizmente sem ter o Carlinhos, a gente fica sem opção ali pra lateral. O Bruno é ridículo. O Bruno, eu queria o Júnior como lateral, ver um cara que não sabe cruzar a bola na área. É um nervoso, né, mano? Não, é inadmissível. O cara que treina, não é um cara que foi escolhido ali pra posição. O cara, meu, o cara tem aí pelo menos um, sei lá, 10 anos de futebol. Profissional disso, né? Profissional. E o cara joga na posição e não saber cruzar uma bola na área é inadmissível. É, a carreta soltou mesmo. Tá certo. Ele falou, ele tá falando a verdade. Você quer complementar com mais alguma coisa, ô Fernando? Eu queria fazer uma pergunta pro Júnior. Faça. Opa. Júnior, boa noite. Boa noite. Primeiramente, é um prazer falar com você. Assim, hoje são poucos os jogadores que a gente tem prazer de conversar, que tem uma carreira tão vitoriosa quanto a sua. E eu queria saber, além do Rogério, que a gente percebe aí, quais eram os líderes dentro daquele elenco de 2005, que foi campeão de tudo? Além do Rogério, tinha Lugano, que era um líder nato, né? Tinha Luizão, também, que era líder. Acho que esses três aí, Amoroso também. Amoroso, esse Amoroso, então eram os caras que chamavam a responsabilidade, nas horas realmente difíceis, eles assumiam a coisa tava ruim, né? Não fugia de entrevista. É, não fugia. Então, acho que esses casos aí, a gente fez a diferença nesse período de 4 anos, né? É, que é uma coisa que fiquei feliz, né, de compor um elenco tão maravilhoso que foi aquele de 2005 a 2008. Então... Você estudou o Liverpool, Junior? Porque o Liverpool, na época, tava com não sei quantas partidas invictas, batia na cara de todo mundo na Europa. Gol, né? Como é que foi esse jogo? Os caras eram... muito, assim, acima, porque o São Paulo, aquele jogo, teve duas sortes. Um goleiro maravilhoso, três. Um esquema tático, um bandeirinha competente também. Não, se o verdade. Bandeirinha não fosse competente, o São Paulo tinha perdido o jogo. Essa, é, o Liverpool naquela época, nossa senhora, não tomava gol. É, eu assisti o Liverpool contra o Milan, estava perdendo de 3-3, você lembra? Lembra, final da Champions. Eu lembro, chegou... 3-0 pro Milan, 3-3, ganhando os pênaltis. Então, acho que era um time, mente na Europa, a ser batido, eles chegaram lá, já sabendo que ia ganhar, né? Ficaram assim, putos, né? Quando perderam o jogo? Nossa, imagina, o Gerra mesmo, tem uma foto dele. Aquela cara de choro, então eles acharam que ia ganhar, mas nós ganhamos. Vocês, quando ficavam lá, Júnior, vocês ficaram sabendo que a imprensa toda fez um escarcéu aqui porque estava em crise por causa do bicho, que se você fosse campeão e tal, ia pagar e tal, você lembra disso? Não. Chegaram para vocês isso? Não, para nós não. Então acho que blindaram esse tipo de coisa, né? Eu acho que mesmo se tivesse alguma coisa assim, a gente não ia esmorecer, a gente ia entrar para ganhar mesmo. Mas para nós lá não chegou nada. Ô, Fernando... Ô, cara, obrigado pela sua ligação, parabéns aí. Conseguiu ligar no estádio? Abraço aqui, pessoal aqui que tá enchendo o saco aqui já, que a gente tem um time aqui no Capão Redondo, nome um pouco sugestivo, chama Poucas Ideias. Poucas Ideias. É bom, hein? Beleza. E aí, então, legal, tá bom, legal, galera aí do time. O meu é um pouco bagulho, tá ligado? Pouco bagulho. Valeu, cara, obrigado, valeu, viu? Valeu, Sombra, abraço. Abraço. Valeu. Essa foi a sequência de ouvintes sem parar. Agora eu vou falar do Sem Parar, essa santa ajuda no dia a dia. O Sem Parar é sensacional, cara. O Sem Parar agora vem com uma baita novidade para você economizar tempo e facilitar pagamentos. Agora, com o Sem Parar, você pode abastecer seu carro nos postos Shell e não precisa nem abrir a janela para pagar ou passar o cartão. Você para, o frentista abastece e você vai embora. Quer saber onde tem os postos Shell com o Sem Parar? É fácil! Baixe o aplicativo Sem Parar e veja onde fica o posto mais próximo. Sem Parar, com você em todo lugar. Olha, já vem a ligação, né, Mó? Vamos fazer a ligação do Chupa Delivery. Mas devido a inúmeros pedidos, vem aí de novo a paródia. Sempre assim, infelizmente. Aí o negócio é o seguinte, entendeu? 8 anos sem ganhar de nós em casa. Chupa, o Rogério até cabelo tinha, hein? Perde pênalti gol do Danilo. Só na caixa. 1-0 eu me recordo, eles não cansam de apanhar. Esqueci de quando eu perdi. Nota fiscal tenho que dar, todo jogo é assim. Elas ficam revoltadas. E cadê o fabuloso? Ele nunca joga nada. Porque com o Corinthians elas tremem assim. É brincadeira, só vi a camiseta do Corinthians que o São Paulo se borra. Porque que com o Corinthians elas tremem assim. Vencemos por merecimento e tremabilidade. Muricy fica nervoso, ele vive de mau humor. Rogério Ceni se aposente, o seu tempo já passou. Como pata é nós que paga, ele não pode jogar. São paulinos, vocês são freguês, tão cansados de apanhar. Por que que com Corinthians elas tremem assim? E se depender de nós, tá fora da Libertadores, fala a verdade. Por que que com Corinthians elas tremem assim? Estádio 97. Treme assim. Ah, que vergonha. Nem com a pinto amigo. Treme assim. Ave Maria, viu? Brincadeira, né? Até que eu vi isso aí, é brincadeira. Estádio 97, oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Agora nós vamos ao Chupa Delivery. Algum corintiano que mandou o nome e o telefone do amigo São Paulino quer que esse cara seja zoado pelo Estádio 97. O Bar já tá ligando. Vamos ver lá, o Bar já tá ligando, Bar. Atenção que vai chamar. Vamos chamar. Atenção, quem que vai fazer o trote? Quem que é? É o mano. Tá ligando aí, Bá? Beleza. Estamos aguardando aqui. Seu chupa delivery do Estádio 97. Caiu? Caiu a linha? Caiu. Vai ligar de novo. Vamos lá, Bá. Bá vai tentar ligar de novo porque caiu a ligação. Chupa delivery do estádio é assim. Você pode inclusive inscrever. Você palmeirense, santista, pode se inscrever agora. chupadelivery@97fm.com.br. Aliás, você vai ter que inscrever o seu amigo santista ou o seu amigo palmeirense. Se o Santos perder, o santista será zoado. Se o Palmeiras perder, o palmeirense será zoado. Mande o nome do seu amigo, o telefone dele, mas não conte pra ele que a gente vai ligar. Não conte. Senão a brincadeira perde totalmente a graça. O cara não pode saber, não pode nem esperar a ligação. Estamos tentando mais uma vez fazer contato. E o cara não atende, não, rapaz. E o medo? Olha, está sendo encaminhada para a caixa de mensagens para sujeito à cobrança após o sinal. Oi, Alan, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Mano. Eu só tô ligando pra mandar um chupa delivery pra você. São comédia, porque o Corinthians passou novamente o babão no São Paulo. E eu só gostaria de saber o que você achou daquela musiquinha. Ei, você aí, freguês em Itaquera, freguês no Morumbi, chupa, trouxa! É nóis. Ah, caixa postal, o cara ainda vai ter que pagar. Covarde, pra covarde. Pra ele sabia que era o Estádio 97, tava ligando pra ele e ele não atendeu. Olha, senhora, covarde. E quem Olha mandou? Aí, quem sacaneou aqui, quem mandou sacanear foi o Vitor Chagas. Ele queria sacanear o Alan Romão, amigo dele. Ô, sacanagem. Que é São Paulino. E sacaneou. Brincadeira, viu? Ai, foi uma boa sacanagem. Não atendeu, não, mal. Infelizmente não atendeu. Pessoal, vamos agradecer a presença do Júnior aqui no estádio. Legal demais. Bacana, hein? Muito bom. Valeu, Júnior. Muito obrigado pela sua grande presença, Júnior, aqui no estádio. Obrigado, Júnior. Grande abraço muito pra legal, você. Viu, Júnior? Muito bom. Obrigado pela sua presença hoje aqui, viu, Júnior? Muito bacana. Poxa, eu que agradeço. Agradecer aqui meu amigo aqui, Tadeu, que me trouxe também aqui, que me deu essa oportunidade de estar nessa rádio maravilhosa. Eu posso mandar aqui uns abraços aqui? Manda aí, meu. O mais legal do programa é os abraços. Mandar um abraço aqui pro meu... Que mentiroso. Pro meu primo Xande e dois amigos que trabalham na Natura, meu amigo Cleiton e Murilo. E minha esposa, né? Que me mandou, mandar um amo ela. Kelly, te amo. Um beijo, a minha irmã Terezinha também. Então, obrigado aí pela oportunidade. Manda um abraço pro Zé Hugo. Fico. Zé Hugo? Vai, Zé Hugo? Não, quem é? Deixa eu... não! Ô, Júnior, você não! Abraço. Obrigado, gente. Obrigado. Vale passo, Júnior. Valeu. Obrigado, Anelcinho, do tricolorpaulista.net. Valeu, obrigado. Foi show de bola. Estádio 97 termina por aqui, mas volta amanhã às 5h30 da tarde, no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo Ester, o nome construído com história. BV, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E Engove, vai pra balada? Bom, Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Dá um tchau aqui pro Júnior. Valeu, Júnior. Abraço. Ó, se tiver balada da rádio, só contar com a gente. Leva lá a mulher. Tá tudo em cima. Tá bom? Eita, nós! Estádio... Ô, velho, quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Ah, o Fábio Gimenez! Boa, Fábio Gimenez! Ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da Fit Camisetas, Fit, o parceiro do seu evento. E todos que ligaram agora os bonés, Vista Aérea. Telefone 3037 Boné. Galera, boa noite, tudo de bom. E ó, reservas do resort do estádio só na Lotus Travel, 28964.